Bem-vindos ao debate da TV Web Rádio Podcast Magicando, com apoio e patrocínio do nosso parceiro Penumbra Livros, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Eu sou Andrei Fernandes, sou jornalista que hoje vai comandar aqui a bancada. E temos a minha queridíssima Lívia Andrade. Boa noite a todos. Quero dizer que essa mesa estão os melhores bacharéis, os magos e todos os implacáveis aqui, que vão estar falando as opiniões mais embasadas da lacrosfera, websfera brasileira. Exatamente, gente. Então, só pra explicar um pouco as regras, todos os blocos foram definidos por sorteio, tá bom, gente? E hoje a gente vai fazer um debate muito importante aqui pra vocês, que é o seguinte. A gente vai finalmente fazer... Porque política, quem é o próximo presidente do Brasil? Primeiro que todo mundo sabe que presidente não manda nada, quem manda são as ordens secretas que estão por trás dos panos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A Illuminati. Exatamente, a Illuminati Ursal. A Illuminati Ursal da nova ordem mundial. Então, gente, gostaria muito... Por favor, eu gostaria que os candidatos não se pronunciassem durante a minha apresentação. Você vai ter o seu minuto, senhor Grolla. Porque hoje a gente vai fazer um debate muito importante, que na verdade o debate é aquele debate que tá na boca da criançada. Que é o quê? São os pós-modernos versus os magos tradicionais. Ou seja, você gosta de uma sunga de couro de leão? Você gosta de fumar uma maronha enquanto tá fazendo... Enfim, não posso falar isso no horário nobre. Então temos aqui nosso primeiro bloco. As regras foram definidas por sorteio. Primeiramente, cada candidato tem 2 minutos para se apresentar e defender seu ponto de vista. Primeiramente, do mago tradicional, que tá aqui representando os magos tradicionais, nosso queridíssimo Rodrigo Grolla. Glória a Deus! Estamos aqui hoje pela honra e glória do nosso excelentíssimo senhor Exu Tata Caveira. Glória a Deus! E ao seu lado, defendendo também o time do Sunga Coro de Leão, temos aqui ele, o nosso queridíssimo de terno e gravata hoje, com toda a sua indumentária ceitística, cerimonialística, Marcos Keller. Começo dizendo que quando a gente fala sobre o cinto de leão, que é uma coisa que vira chacota na boca de muitos de vocês despreparados, jovens e pequenos mal informados, que estão brincando com forças sérias, com energias que estão presentes desde a fundação desta realidade. Vocês não compreendem o que é a autoridade. Vocês não compreendem a importância do simbolismo da autoridade. Mas tudo bem, também pode. Glória a Deus. E agora, apresentando o time dos pós-modernos, temos aqui o cara que é responsável por uma editora que vende livros pós-modernos, Vinícius Ferreira. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas e concorrentes aqui. Queria agradecer a presença de todos os nossos ouvintes e fazer uma declaração que eu gostaria muito de estar no time dos tradicionalistas, mas como hoje é quarta-feira, meu paradigma manda que eu seja pós-moderno. E pau no cu de vocês aí que ficam fazendo propaganda do Gmail de graça no avental. Meu Deus! E temos aqui também uma convidada ilustríssima também do time dos pós-modernos. Então, por favor, se apresente pela primeira vez, muito pedida. Entrou aqui, quase entrou porque atingiu o número de coligações. Teve gente que não entrou porque não atingiu. Vou dar um beijo pro candidato... Candidato Jupas. O Amorcego, ele acabou não entrando porque ele não atingiu o número de coligações. Eu só gostaria de dizer, por favor, gente, a gente respeita a meritocracia. Se você não tá aqui, trabalhe mais. Por favor, Lua Valentia, por favor, dê 2 minutos pra sua apresentação e sua defesa. Olá, hashtag ele não, hashtag feminismo sim. E é isso aí. Caçapeta na rabeta, eu nunca sei falar isso. Hashtag glória a Deus. Adeus. Único, unigênito, filho do Criador. Vamos então para o nosso primeiro bloco, que foi definido por sorteio. Quem vai começar agora vão ser os pós-modernos, por sorteio. Que eu acabei de fazer. A primeira questão da noite, quem vai nos dar a primeira pergunta é o nosso queridíssimo candidato Sol no Rabo, é isso mesmo o nome dele? E ele pergunta o seguinte. E viado na magia, tá ok? Dá pra ter viado na magia? Pós-modernos, primeiramente, essa foi a pergunta dele. Vocês podem responder, vocês têm 2 minutos pra responder. Dá sim, inclusive sou bissexual. Eu acho um absurdo quem acha que mulher com mulher praticando a tesourinha não consegue alcançar a gnose mágica. É, desculpa. É, Vinícius, era. Desculpa, eu só consigo... Essa é a pergunta mais imbecil. Por favor, não ofenda o nosso convidado que gravou o vídeo do hospital, tá bom? Por favor. Por favor, eu tenho direito de resposta, de defender? É, Keller, não foi dada a vez ainda. Isso é ofensa, hein? Não, isso é ofensa direta. Vou ter que cortar seu microfone? Desculpa. É, pronto, pode ir. Atenção, candidato, vai receber um cartão amarelo, com 3 cartões amarelos, vai ter que ficar sentadinho ali no sofá pensando no que falou, ok? É, réplica de vocês. É, Grola, por favor, começa. É, eu tô tendo problema com essa questão. Porque se na igreja, que é tradicional, tem um monte, que não... Você tá defendendo o lado errado, cara. Você tá defendendo o lado errado. Não entendi, cara. Tá meio ambíguo esse negócio aí. Peraí, então, dá licença que eu... Peraí, que a gente vai ter que confabular aqui, porque tá foda. Vamos explicar um pouco melhor a pergunta. Mulher na maçonaria, pode? Na maçonaria? Não. E digo mais, o grupo é deles, eles põem quem eles quiserem e tiram quem eles acharem melhor. Isso eu concordo. Quando a rodinha é sua, você bota lá o que quiser. Não gostou, faz teu grupo. E homens trans? Ih, agora. A maçonaria francesa aceita, a inglesa não. Ah, mas eu tô vendo que na Inglaterra tá aceitando tudo agora. Maçonaria brasileira vai descobrir isso daqui 5 anos, 6 anos. Quando eles depois que acabar a treta. O delay e acabar a treta atual que tá acontecendo. Ah, é. O próximo convidado, ele mandou um vídeo também. Infelizmente ele não pôde aparecer. Mas espera um pouquinho, ele não tá respondido ainda a questão. Tá, mas acabou os 2 minutos. Ah, tá, desculpa. Não tem direito a tréplica? Não tem não. Temos agora o próximo candidato à presidência que gostaria de saber mais sobre esse tipo de coisa. Companheiro, e a maconhazinha das crianças? Dá pra fazer magia e fumar uns beckzinho? Não pode tirar das crianças, né? Infelizmente não pôde comparecer, ele estava preso. E aí, gente, o sorteio foi começar com os tradicionalistas. Eu acho que eu não tô entendendo a pergunta. Nem eu. Dá pra usar maconha, droguinha? Droguinha. Na magia? Na magia. Eu sou tradicional, né? Você é tradicional, não. Kelly. Bom, como tradicional, pensando como tradicional, eu acredito que não. O mago, ele tem que principalmente alcançar os seus estados alterados de consciência com seus próprios esforços. Meritocracia. Exatamente. Porque quando você alcança pela meritocracia, é mais gostoso, vantajoso, alguma coisa assim. Inclusive, eu digo, sem atalhos. Você vai desenvolver um terreiro, você não precisa ficar girando. Você tem que ficar fazendo meditação pra incorporar. Eu acho que você tá com um veneninho aí. Peraí, se o nome da parada é gira, ok. Eu queria pedir um adicional de insalubridade. E ainda acrescento mais uma coisa. É por isso que servem as roupas e os paramentos que vocês, do lado esquerdo dessa mesa, tanto desrespeitam. Por que será que é o esquerdo, inclusive? Tanto desrespeitam. Tanto desrespeitam. Os paramentos, eles servem pra evitar que vocês ficam usando essas ervas, essas coisas profanas. E aí você usa os paramentos pra entrar no estado alterado de consciência. Então não pode usar droga. Essa daí, inclusive, acabou de abrir. O candidato, por favor, pode se conter e não cuspir no microfone, por favor? Equipamento. Como é que eu vou fazer um cara desse se eu não sou, tipo, mega autoritário, mega falando alto? Tá certo. É, cara, ainda bem que você tá nesse papel, porque eu não sou ator, né? E agora, direito à tréplica dos queridos pós-modernos sobre a maconha e outras drogas pra fazer. Quer começá-lo? Primeira questão, como suportar este mundo sem fumar umzinho todo dia antes de dormir? É impossível, entendeu? E acredito mais que esses surrealistas pregam contra, mas ali na hora é que nem os policiais, né? Finge que o rato comeu cocaína, mas o nariz está cheio de pó, que nós sabemos. Eita. Olha aí. É hipocrisia. Famosa lousa tá suja, né? Vinícius, por favor. Olha, se esse pessoal tradicionalista não ficasse só fazendo o ritualzinho escrito em livro, eu diria que eles fizeram a invocação do Leão do Proerd e nunca fizeram banimento depois. Mas eu duvido que eles tenham feito isso, porque não tem nenhum grimório do século XVII escrito como invocar o Leão do Proerd. Isto posto... Olha que tem uns... Porra, se você encontrar, eu quero muito dar uma lida nessa parada. Isto posto, eu sou da opinião de que a pessoa tem que saber fazer a parada por conta própria. No entanto... Qual dá pra deixar o Leão da Proerd de lado durante um tempinho e usar uns bagulhetes, né? Viciar! Olha aí, tô interferindo no meu direito de resposta. Eu exijo... Por favor, gostaria com a alma... Por que o cara pode fumar uma e não pode tomar cachaça? Acho um absurdo isso. Absurdo. Corta o microfone do candidato. Vou cortar aí. O candidato Grola, que ele tá muito alterado. Grolas alterado de consciência. O candidato Grola acaba de ganhar um cartão amarelo. Exatamente. Você fica quietinho. Absurdo isso. Que quando chega no cartão vermelho, é cortada a cerveja catuaba da pessoa. Opa, aí eu até mesmo vou ficar de olho nisso. Mas se magia é estados alterados de consciência, como é que o cara vai... Que forma mais prática tem do que... Né? Pesando 15 horas. Olha só. Pesando 15 horas. Vou dar um exemplo para os senhores. Se os senhores quiserem ir para, digamos, algum país qualquer na Europa. Osasco. Por exemplo, você pode pegar um avião, você pode pegar um navio, ou você pode ir a nado. Ir a nado é uma possibilidade. Talvez você morra no caminho, mas é uma possibilidade. Aprender a nadar é importante, mas é mais fácil pegar um avião. Por favor, tréplica. Quero lembrar que aqueles que chegam a nado ficam com os braços fortes. Tem uma história grande e bela pra contar. O Na Bunda Nada, né? Essa é ótima história. Uma história de superação. Dá pra vender livro. Dá pra ficar famoso, dá pra passar no programa do Jô Soares, dá pra fazer muita coisa, você que pega avião. Dá pra participar da Fazenda. Dá pra participar da Fazenda, você que pega avião vai no programa do Jô Soares. Ainda tem programa do Jô Soares? Não. Ele faleceu. Não, mas já, você é tradicionalista, tá perdoado de falar de velharia. Aquele esquerdista, tem que acabar mesmo. Que gordo esquerdista, comum de safado. Jô Soares esquerdista. Tá bom, gente. A próxima pergunta ela foi feita pela candidata que ela infelizmente não pôde estar no debate, porque ela pisou numa poça d'água e pegou pneumonia. Ela falou: democraticamente, abate de animal. Gostaria de saber a opinião de vocês democraticamente, por favor. Então, cala a boca, Kelly. Cala a boca, cala a sua boca. Espera o seu lugar. O sorteio deu pós-modernos. É como vegana. Peraí, falou pós-moderno aqui. Não. Ó, cartão amarelo. Outro cartão amarelo. Peraí. Segundo cartão amarelo, vai cortar a cerveja no cartão vermelho. Como vegana, defensores dos animais, acho que a gente deve repensar essa cultura de ódio, repensar essa cultura de massacre, né? Porque nós estamos chegando no fim aqui da vida. Os animais estão morrendo, a gente tem uma indústria da carne muito forte, então a gente deve repensar. Por outro lado, as religiões de matriz africana, elas não devem sofrer mais preconceito por causa dos sacrifícios. Então eu acho que como vegano, o nosso embate é contra a indústria da carne e não contra as pessoas que já sofrem tanto em terreiros. Em off, de que lado que a gente fica, cara? Tradicional. Cara, o lado tradicional? Tradicional. A gente aceita? Depende, tradição de quem? Não, a gente é o cara ocidental, branco. Não, todo magão tradicional tem que ser branco e europeu. Essas porra de religião africana é tradicional. É, por esse lado, é celta. É milenar, mas não é tradicional. A parada aqui é celta e nórdica, caralho. Mas já tem que cortar. Pode falar, isso eu vou cortar já. Tá ao vivo, tá ao vivo, Grão. Então, tem os caras aí que é tradição, europeia, mas tá, ó, ali, ó. Matando o bicho todo matando dia. Matando bode, papa. Mas isso aí é o cara que é o... Como que a gente já falou aqui? Que é o hipócrita padrão, né, cara? É, o hipócrita padrão. Entre aspas, cara. Se o cara... Mas depende da tradição que tu segue, né? Então, não. A gente tá partindo do princípio que nós somos o magão europeu. A tradição europeia. Que aqui é só celta e nórdico. Se a gente... Aquela, sabe? Os nórdicos faziam sacrifício. Os caras tem um monte de cara que é daquela que é da... Os nórdicos faziam sacrifício pra caralho. Não, mas a gente... tinha que defender o sacrifício humano. Não, já me achei. Não, já me achei. Relaxa que eu já... Relaxa que eu já me achei. Já me achei. Pode expiatório? Já me achei. Obrigado. A Lua me deu a técnica. Peraí. Pode passar a palavra pra nós, os tradicionalistas? Ah, você vai falar ainda, desculpa. Eu preciso fazer um comentário aqui. Isabela Giordano. Fala pra mim, cara dele, dá na cara dele. Então, sacrifício animal. O nosso amigo nazi falou um negócio muito curioso. Nazista? Olha aí, ó. Nazismo de esquerda. Olha aí, ó. Tá vendo? Esquerdista. Vai, nazi. Adeus. O nosso amigo nazi falou uma coisa muito curiosa, que é... Cara, o que é comida halal e kosher? Se não for sacrifício animal para fins religiosos. O que é o cristãozinho, bonitinho, cheiroso, que vai comer o carne e beber o sangue de Jesus no fim de semana? É, mas ninguém tá rematando Jesus, né? Mas essa, na doutrina católica, é a transmutação da carne. Eles acreditam de fato. Então, mas aí é problema do Full Metal Católico. Eu tô perguntando aqui, é uma parada que não tem o animal ali pra ser batido. E aí? Tá, mas o frango da Sadia, halal. Não, mas isso é sacrifício animal pra fim religioso. Não, tudo bem. Vai proibir essa porra? Sim. Não tô proibindo. Sacrifício da indústria. Se não vai proibir... Concordo mais com a Lua, que isso é um grande sacrifício da Sadia. Mas se não vai, se não vai impedir o da Sadia, por que, que vai impedir o do terreiro? Concordo. Eu acho o seguinte, eu sou vegano não praticante, gosto muito da ideologia, mas infelizmente um bifezinho é gostoso. E eu concordo com todo mundo. É isso aí. Pô, palavra pra nós? Palavra pro... Eu consegui achar a saída aqui. Nessa questão que vocês estão dizendo... O sacrifício animal que vocês estão falando é uma questão bárbara. Não digo que não seja funcional. Não digo. Porque magia existe. De várias formas. Algumas sociedades são mais evoluídas e não precisam dessas coisas. Mas ela existe. E digo mais. Se você trabalha com magia teúrgica da maneira como é correta, o sacrifício é desnecessário. Por quê? Porque nós estamos aqui como filhos do arquiteto. Como aqueles que trabalham na construção do mundo. Oscar Niemeyer? Nós temos acesso. Não. Deve é ter fim pra caralho por aí. Nós ele, com certeza, acesso. É muito anterior à maçonaria. Não duvido que foi um fundador. Esse cara é templário, inclusive. E era comunista. Comunista! Então, não é necessário o sacrifício de animal. Nós superamos isso. Nós evoluímos. E o sacrifício humano? Só se for Jesus. Deixa eu fazer uma tréplica, moderador. E uma vez só. Jesus uma vez só. Não pode sacrificar duas, não. É, e na magia tradicional, aquele lance todo de usar um pergaminho feito com a pele de um cordeiro sacrificado numa quarta-feira de noite de lua cheia e tal, não é sacrifício animal? Como é que fica isso aí? Quando eu faço, não é errado. Ah, entendi. E preciso deixar claro uma outra coisa. Na época não tinha papel. Pra limpar a bunda? Qual o papel que estamos falando aí? Mas o papel veio do Egito. Eu sou. Nós somos homens e nós não limpamos a bunda com papel, nós só deixamos a água cair no riguinho, sem encostar. A pausinha, de 30 minutos, vamos à propaganda! Cimento do saco roxo, pra você. Para você fazer os seus pilares maçônicos. Beijo pro Flávio. Livros tem dois recados incríveis para vocês. Finalmente está em pré-venda o livro mais esperado da Penumbra Livros, o Cabala, Clifote e Magia Goética, meus queridos. Esse livro é o texto de referência quando se trata da Árvore da Morte, ou Árvore do Conhecimento, como também é conhecido. Além disso, a parte destinada à magia goética é um compiladão de todos os grimórios clássicos que tratam com entidades demoníacas. O autor apresenta os clássicos de forma compreensível para o leitor contemporâneo. Para você, se quiser, não precisa do cinto de couro de leão. Leitura indispensável para o mago pós-moderno. Tudo a ver com o episódio de hoje, né? A pré-venda ocorre até dia 8 de novembro, naquele mesmo esquema de frete grátis para todo o Brasil. Porém, você pode ter seu livro em mãos antes e autografado. Olha que demais! Em cooperação com a Ordem Dragon Rouge, a Penumbra está organizando uma tarde de palestras e práticas mágicas sobre magia rúnica e a tradição draconiana com o autor sueco, que é o autor não só desse livro, o Thomas Carlson, como também o autor do Utark, o lado noturno das runas, que a gente gravou algumas semanas atrás. Quando e onde vai ser esse evento, querido gafanhoto? No dia 9 de novembro, sexta-feira, em São Paulo, vai das 1h30 da tarde até as 8h30 da noite. O lugar não é enorme e as vagas são limitadíssimas. Então, é bom garantir logo seu lugar. O link vai estar aí no post. Ah, e só mais um aviso. A palestra estará em inglês, sem tradução simultânea. Mas a Diana, que é a esposa do Dr. Thomas, brasileira e integrante da Dragon Rouge, está lá auxiliando você. Vai estar lá auxiliando para todo mundo entender a palestra, fazer as suas perguntas, esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos lá pra mais discussão, mais debate pós-modernismo ou tradicionalismo. Pega a sua pipoca que ficou demais e bem polêmico. A gente não aprende, né? Então é isso. Bora lá pro episódio. Vamos então, vamos tirar aqui os personagens, vamos comentar aqui com as nossas opiniões, que é o quê? Bane isso aqui, velho. Vai, bane um pouquinho. Vamos lá. Essa galera. E é que assim, eu sou uma pessoa isenta. O bom de estar por fora da parada é que eu sou isento de tudo. Então. Isentão. por fora da parada. O cara é o host de um dos maiores podcasts de ocultismo, se não o... O maior é o único. Calma, o resto calma. É tudo copa, é mal feito. Calma. Não foi a gente que falou. Calma. Coisa, Lua Valente, arroba Lua Valente. Respeitamos todos os nossos concorrentes. Gostaria de mandar um beijo pro pessoal do Foco de Pestilência. Foco de Pestilência é legal. Gostaria de mandar um beijo pro pessoal do Vortex. No gelo é ósculo profano. vamos lá. Primeiro tópico. Abre aspas. Somos netas das bruxas que não conseguimos matar. Fecha aspas. E aí? Temos aí toda uma discussão envolvendo... Porque eu sempre vejo nos grupos que, apesar de eu não ser envolvido, eu tô ali por fora ali olhando. Deixa eu começar aqui. Por favor. Vou começar assim. Quem era sua avó? Então, a minha avó era cigana. Eita, então é. Não pode falar. De um povo da Europa. Infelizmente, a minha mãe perdeu completamente... Não só perdeu completamente a nossa... Eu fiquei sabendo disso na última vez que eu vi minha mãe, uma semana antes dela morrer. Minha mãe biológica, no caso, né? Ela contou isso, que a minha avó era cigana, eu achava que a gente era de origem indígena e tal, e que elas conseguiam tudo que elas queriam. Ela disse isso foi muito forte, assim, antes dela morrer e tal, isso ficou reverberando na minha cabeça. Só que a minha mãe, ela é cristã, né? Ela era cristã, né? Ela foi, enfim, cristianizada. Então, ela acha que a nossa origem pagã, na verdade, é algo horrível, que ela desprezava. Então tem isso, ok, não sou a filha da pagã, mas tem lá na nossa origem. No Brasil é muito difícil você lá, porque qual raiz que você vai pegar? Meu comentário a respeito disso é o seguinte, o que falta para o Brasil ir para frente é interpretação de texto. Tá. Existe uma coisa chamada metáfora, licença poética. Nossa, existe o exagero poético. Eu sou neta das bruxas que vocês não mataram. Eu não estou dizendo que a minha avó, Dona Maria Nogueira, ou a minha avó, Dona Eneida... Mas Dona Maria Nogueira vê os fantasmas muito doido, né? É, mas aí é outra coisa. Que elas são bruxas. Eu estou dizendo que vocês tentaram matar as bruxas e nós somos descendentes. Nós somos as pessoas que sobreviveram. Nós somos filhos ideológicos das pessoas que sobreviveram. Vocês mantiveram a tocha acesa. Exatamente. Tamo com a tocha acesa aqui, a tocha na mão. A tocha atrás. Nossa, falou lindo, arrepiei. Deixa eu fazer uma parte aqui pra concordar com isso que a Lívia tá fazendo. E dizer que normalmente, cara, esse tipo de afirmação, alguém critica, por exemplo, ai, que horrível, quem fala que somos filhas das bruxas que vocês não mataram, né? Das bruxas que vocês não conseguiram matar e tal. Isso é de uma falta de... Quase uma falta de caráter mesmo. Uma violência. Porque, principalmente, a maioria das ordens, em geral, todas elas projetam um passado com o qual não tem ligação. Qual ela é uma herdeira, no mínimo, filosófica. Veio tudo do Egito. E se, isso com você fazendo isso. Esforço de malabarismo intelectual fudido pra dizer que sim. História especulativa. História especulativa do esoterismo ocidental. Então, por que que não pode se falar metaforicamente da questão das bruxas? E quando se fala, não se fala nem na questão mística, normalmente. Se fala na questão da mulher perseguida, se fala na questão da mulher livre, se fala na questão daquela que se opõe ao establishment que tá colocado. Como é que é o nome? Establishment. Gostei. Aprendi com o Lucas. Opa. Lucas, não o Pessoa, que o Pessoa só me ensina ódio. Bala Minute. E é daí que a gente tira essas paradas. Então, quando isso é utilizado, normalmente, isso é uma falácia a ser utilizada, né? Tem um livrinho muito bom. Bíblia Sagrada. Schopenhauer. Ah, não. O Felipe Xavier, a Bíblia Sagrada? Gostei. Como vencer um debate não tendo razão? Se você quer saber de todas essas falácias, aí dá uma olhada lá, tem um resuminho bom, tem um resuminho muito bacana. Não precisa, porque eu li um livro de um cara que é muito melhor, que é Aprendendo Como Não Ser o Idiota, do Olavo de Carvalho. Que esse é muito bom. Nossa, gente. Porra. Olha, depois dessa... Que é muito melhor que Schopenhauer. Próximo. Insalubridade. Não, mas sério agora, acho que tem um do Mark Twain, que é uma recontagem do Schopenhauer, só que mais millennial. Millennial do século XIX. Millennial do século XIX, pois é. Acho que você errou um pouquinho com o Z do millennial. Não, mas okay. É mais descolado. Entendi. Grola, e aí? Não sei, cara. Será que esse tipo de comentário não é assim você... Qual comentário? Defino qual comentário. Da bruxa. Centro da questão, isso. Uhum. Não é você querer legitimar um posicionamento que você tem hoje com um legado histórico que você não tem? Mas quem não faz isso? Sou descendente de templário. É, eu não faço. Eu também não. Eu não faço. Eu acho que isso é a mesma piada que rolou uma vez, quando os caras começaram a falar de legado de carga genética, eu falar que, meu, beleza, eu sou 12,5% índio, eu quero meu cassino. Justo. Entendeu? Então, assim, cara, ou eu batendo o peito e falando, eu sou italiano. Porra, eu não sou italiano. Mas que? Mas ninguém tá dizendo Ma que... Mas que? Estronzo não, não, não, mas, o, mas o que... Mas o raciocínio, não, eu sou neta das bruxas, não tô querendo dizer... Não é literal. Não, mesmo assim, mesmo simbólico. Mesmo por que, não, que você cara, precisa cara, dessa muleta pra calçar teu posicionamento? Não, não, não, não, é simbólico, é simbólico, é foda-se, cara. Mas por que isso é uma muleta? É? Defina muleta. Porque você não precisa disso pra calçar teu posicionamento. Não, ninguém tá falando que precisa. Ninguém tá causando não, posicionamento aqui. Por que usar esse... Não, na verdade, eu acho que a gente precisa sim... Peraí, a gente precisa sim porque estamos à beira do fascismo. Quando a gente fala de uma fogueira, a gente fala de uma fogueira simbólica, mas de uma fogueira real também. Que pode, inclusive, estar aqui batendo nas nossas portas, né? Então, quando a gente fala sobre as bruxas que foram queimadas, é, na verdade, uma tentativa de não repetir esse erro histórico. Uhum. Que pode acontecer e que é muito real e que a gente tá vivendo isso agora. Não é uma muleta. Uma coisa é você idolatrar o passado, e a outra coisa é você usar como exemplo o passado para que não seja repetido. Acho, mas eu acho que essa frase tá muito mais perto de uma questão de slogan. Concordo, semiótica. É tipo assim, eu acho que essa questão, eu acho que ela pra mim se assemelha muito àquela questão do, ah, você é viking, mas você mora em Osasco. Tipo... Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente porque a violência em relação à mulher, em relação à fogueira, eu concordo com a Lívia, é muito diferente. O viking de Osasco não sofreu nada. Ele, na verdade, ele usa isso como um símbolo, como decoração, como se sentir mais fodão. É uma estética e uma cultura com que ele se identifica, mas ele não tá usando isso como resistência contra nada. Não é uma resistência. Eu acho que uma pessoa, que mora em Osasco, ela resiste. Eu acho que eu entendi outra parada. Mas ele não tá resistindo contra os romanos, sacou? Não tem romano hoje pra dar porrada nele. Eu acho que entendi uma outra parada da fala da Lua. Por favor, Lua, me corri se eu estiver errado. Mas que muitas vezes essa frase dificilmente é usada contra um bruxo, por exemplo. Se um cara olhar e falar assim, eu sou bruxo, tradição, sei lá, qualquer coisa, e eu sou neto eu sou resistência. É capaz do cara olhar e falar, ah, parabéns, cara, que bom que você tá fazendo esse trabalho, que legal. Aí a mina fala a mesma coisa e fala, bruxa, sério, você... Se o cara chegar com esse pau pra mim, eu vou falar, meu pau no seu cu. Então, porque você rola, né, cara? Trata todo mundo como igual. Eu acho que você puxou um gancho muito importante. Eu acho que, assim, é na nossa... Depreciação da mulher. Inclusive, no nosso estudo da bruxaria apocalíptica, a gente falou isso. Na verdade, a gente tá aqui fazendo debate de tradicionalistas contra pós-modernos, mas a gente tá no mesmo barco. A gente tá na mesma questão. Então, se a nossa prática vai ser proibida daqui a pouco, né? Todo como falaram assim, as minorias que se fodam, que se explodam e que fujam do Brasil, né? Ele deixou isso bem claro. Vai ser você também, bruxo tradicionalista, a menos que você resolva seguir a tirar a máscara e ser aquilo que você é, que é o cristão disfarçado. A gente tem que separar o cristão disfarçado do real bruxo tradicionalista, né? Então, que as máscaras caem. Calma aí, deixa eu... Então, antes da gente encerrar, porque a gente tem a gente tem uma pauta muito grande e muito complexa, gostaria de falar que... E vou dizer, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Não, nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Não, nenhuma. Não procurem conclusão nesse episódio. A gente tá evidenciando polêmica, é diferente. Vamos lá, próximo tópico. Me indiquem um servidor. Interrogação. Tá errado mesmo. Tá errado mesmo? Não tem como te defender, meu amigo? Pausa o cu. O que você acha agora lá? Cara, se o cara quer indicação de um servidor, eu vou ligar pra um brother meu de TI aqui. Mas depende do que o cara quer fazer. Mas, trabalhei bastante com TI e os da Dell tem um bom custo-benefício. Ah, bom. Se for de hospedagem, dizem que o da Amazon é muito bom. O da Amazon discordo é bom, mas dá umas estabilidades. Discordo completamente. Acho que se você quer indicação de servidor, compre o Grimório da Penumbra Livre dos 40 servidores, que ali você vai ter 40 indicações pra você. Olha aí, ó. Cadê? Mas a gente não tá indicando nada, Lu. A gente tá colocando aqui a polêmica. Jabá de oportunidade. Não, na verdade, eu evito esse tipo de pergunta no grupo dos 40 servidores. Acho chato demais. Toda vez que eu vejo isso, eu vou lá e clico em delete. Não, mas eu acho que essa pergunta é direcionada às pessoas que falam, ah, estou com um problema assim, assim, assim. Alguém me indica um servidor? É tipo o santo. Ah, amigo, qual o santo? Cria o seu, cara. Cria o seu ou pesquisa por conta própria. É, assim... Não tem problema nenhum usar os coletivos, mas pesquisa. Calma aí, eu vou dar uma opinião. Eu vou dar uma opinião, peraí. Se você tá com... Se a sua questão é, estou com um problema assim, assim, assim, me indica o que fazer, vai no terreiro. Olha aí, 190 da Macumba. 190 da Macumba. Vai no terreiro. Tudo bem que tem gente que diz que gira de Exu não deve ser aberta, mas é mentira. Vai na gira de Exu e fala com Exu. Acabou. Eita. É. Tá aí. Um negócio é o cara se você ficar... só quer resolver o problema e não quer praticar uma linha específica... Total. Isso é uma forma de resolver o problema. Exatamente. Agora, se você quer trabalhar com o servidor, então estuda a porra do negócio. Ainda acho que o Grimório é o melhor caminho. É, vamos lá, gente. É, mas assim, eu acho que vocês não tocaram no ponto... Quer dizer, acho que a gente tocou, na verdade, né? Que é o seguinte, o problema não é você... assim, ah, poxa, eu queria achar meu gato, tem aquele servidor lá dos gatos. Eu acho que não tem problema a pessoa perguntar de um servidor. Eu acho que o problema é, aquela, é o que a Lua especificou aqui. É tipo, cara, tipo assim, beleza, você tá num, em uma situação, beleza, mas cria o teu próprio servidor pras coisas também. Não fica só, tipo, mendigando problema pra ser resolvido no grupo, né? Eu acho que é essa a questão. Eu vou trazer até uma outra questão, assim, cara, nessa proposta que você tá dizendo. Se você só fica, o problema não é o cara que sei lá, acordei um dia e eu falo assim, porra, Vinícius, tô com um probleminha, tal, porra. Pinto, Andrei, não sobe mais. Tô com um probleminha lá, pinto, não sobe mais. Porra, agora, tô com um problema do pinto, não sobe mais. E aí a galera fala, pô, meu não subia também até um tempo, eu resolvi fazer tal coisa. Então, aí você tá pegando uma dica com uma galera de confiança. Agora, o foda é o cara que realmente ele abre num local público. Um grupo de 35 mil pessoas. Um grupo de 35 mil pessoas. Um grupo onde tem gente que já falou coisas como, tipo assim, não, tem que fuder o incauto. Como já aconteceu várias vezes. Então, você entendeu? É, não, ele não tem um círculo de proteção, o cara tá sozinho. Se você não tem um círculo de proteção, a melhor coisa é aquilo que já é o caminho pavimentado mesmo. Uhum. Então, o que é caminho pavimentado? Você pega lá algum trabalho com o próprio santo, algum trabalho com a entidade, algum trabalho... O livro dos Salmos, que a gente tem gratuito aí pra quem quiser baixar essa porra, ele é um trabalho do mesmo tipo, é um trabalho devocional e concentração pra resolução de problemas através de magia teúrgica. Você entende? E você se adapta àquilo que tá sendo necessário. Isso é uma coisa. Agora, o foda é o cara que não sabe nem o básico. O cara que não sabe o básico, e eu vou dar, me indica um servidor. Você vai fazer o quê, cara? Você vai acender uma vela pro servidor só? Você tem outras coisas pra ser feito, cara. Você tem que saber entrar em gnose, tem no outros trabalhos. No grimório dos, né, servidores, há exemplo de vários rituais que você pode estar utilizando aí na sua casa. É, então, compra o grimório. Então, o que eu quero... Eu acho que uma boa solução para isso é dizer assim, o problema não é o servidor público por si. Por exemplo, tem o servidor dos gatos. Conheço gente, olha, que já usou e funcionou. Vários servidores públicos são um problema sério. Concordo, mas não é desse que eu tô falando. Desculpa, mal. O problema não é o servidor. O problema é o fandom. Mas pode falar sobre o fandom, vai. Então, quando... O servidor servir, tá? Servindo. Na hora que você começa a servir o servidor... Tem a música do Nirvana sobre isso. Como é que é? Serve the servants. Serve the servants. Tá errado. Na Sim. hora que você começa a tratar o servidor como se fosse santo, tem alguma coisa errada. Você tá... Errou o processo ali, você perdeu alguma coisa ali no meio, você não tá entendendo como esse tosco funciona. Mas o santo também, olhando pelo paradigma do caos, o santo é o servidor. Sim. A diferença é que existe, nesse aspecto, existe um que cobra propaganda, que é o famoso Santo Expedito. Outros servidores de outras linhas, você não precisa fazer propaganda pra eles. No servidor do Tommy Kelly, sim. Eles falam assim, um agradecimento público é bem-vindo. Mas tem outras formas de fazer agradecimento. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Por exemplo, suponha que a pessoa perdeu o gatinho. Suponhamos. Cara, o servidor que acha gato lá, que eu sempre esqueço o nome dele... Zequinha. Isso. Zequinha? Cara, assim, o bagulho tem 99% de chance de acerto, sim. Tem um histórico excelente de sucesso. Não tem problema nenhum você usar. É a sua melhor chance de fazer a parada. Porém, você se limitar a servidor de terceiros é que eu acho ruim. Exato. Você tem que saber fazer o seu. Porque às vezes você vai querer um servidor pra pendurar a bolinha de sabão no fio de arame no teto. E não vai ter um servidor pronto pra isso. E tem um outro detalhe que eu acho que é importante falar também. Que no caso do Zequia, no caso dos 40 servidores... No caso de alguns servidores específicos, você conhece quem fez. Uhum. É diferente você trabalhar com algo que eu sei. Que eu, por exemplo, fiz um servidor para trabalho de proteção com o meu coven, meu grupo. Porra, tá ótimo. Beleza, tá com a pau. Tá beleza. E aí tem um amigo meu do lado, assim, que é um brother que tá precisando. E eu falo, cara, você tá precisando, olha, isso aqui me ajuda. Tudo bem, foi uma indicação direta. É, eu queria dizer que eu confio plenamente no trabalho do Tommy Kelly, que se... demonstrou inúmeras vezes extremamente eficaz, basta olhar os agradecimentos do grupo MDC. Isso é verdade. E um último detalhe que eu gostaria de dar também é que tem uma fala do Babalon, pergunte ao Babalon, do nosso amigo Lombino do Cat, onde ele fala, por exemplo, que um caso do uma invocação da Goetia, né? Ele fala que você tem que ser firme naquilo que você vai fazer e tal, e não pagar o Goetia antes da hora, essas coisas. Uhum. Porque muitas vezes, talvez, no paradigma do Goetia, o Goetia tá falando, ah lá, fiz o humano otário pagar pra mim e eu não fiz nada pro cara. É, que o demônio tá anotando no diário mágico. Conjurei um humano com sucesso hoje. Conjurei um humano com sucesso, o humano fez isso pra mim. Eu não duvido. É aquele meme do gato, né? É, tipo... porra, tem vários servidores que tá falando assim, ó, olha só, não fiz porra nenhuma e nego me deu energia pra caralho. Obrigado, conjurei um humano com sucesso. Então quem tá servindo quem? Tá então, bom. O lance é música do Nirvana e não se limite a isso. Beleza. Not Your Babylon, né? Polêmica de Facebook dos últimos tempos, né? Que é essa questão da babaloa, né? Babalouca. Babalouca que se identifica, né, com essa figura de Babylon, de você ter essa questão da independência, né? De que não é porque ela se identifica com o Babylon que ela precisa ser capaz do mago, ela precisa ser uma função pro mago, ela tá ali só pra ser uma... Acho que a principal crítica a isso, primeiro, é um bando de recalcado que não quer aceitar o fato de que as mulheres têm direitos. E a Babylon, é um símbolo da mulher livre, liberta, caralho. Quem sou eu pra falar aqui? Tem duas pessoas muito mais habilitadas pra dizer isso. Mas já pode votar. Já pode se desquitar. Vai querer direito agora? Então, Vinícius? Mas aí o lance é... Ah, peraí. Você não pode achar que eu não posso ser seu dono. Esse é o posicionamento de muita gente. E como que isso é justificado intelectualmente, se é que isso pode ser chamado de intelectual? O lance é que Babylon, estricto senso, é uma deusa do panteão telêmico, com, ok, variação de citação bíblica, do Apocalipse e tal, beleza. Mas isso passou a ser usado, na acepção popular, como o ofício da mulher escarlate. E as pessoas falam, ai, tá confundindo Babylon com mulher escarlate. Mas, meu amigo, você fala lâmina de barbear ou você fala gilete? É uma questão de praticidade. As pessoas chamam o ofício da mulher escarlate de Babylon. E não dá pra fazer uma porra de uma camiseta escrevendo, eu não represento a sua pessoa que ocupa o ofício da mulher escarlate. É not your Babylon e pronto. É isso que você bota em hashtag, a gente tá em 2018. Interpretação de texto. Então, vai salvar o Brasil. Não vai. Não, mas é porque ninguém tem interpretação. Pois é. Mas o lance é o seguinte, resumindo pra caralho, é um bando de recalcado que não quer aceitar que as mulheres têm direitos e que usa justificativa merda tentando entrulhar que os outros não entenderam a parada, sendo que quem não entendeu são eles. Concordo plenamente, acho que hashtag Not Your Babylon é super importante agora, especialmente no momento histórico que a gente tá vivendo. É simplesmente dizer que a gente não tá disponível. E essa de, ah, quero que você seja minha Babylon, não é uma cantadinha que a gente ouve uma vez. É uma cantadinha que a gente ouve inúmeras vezes, inclusive de desconstruidores. Famoso esquerdomacho. Exatamente. Dentro aí do... Os pets de fascistas, que existem muito aí, inclusive corroboram com isso. Então, na verdade, o Not Your Babylon é uma questão histórica dentro de Telemann e eu sou completamente a favor. Deixa eu complementar, Lua. Recomendo para todos, para vocês perceberem como isso é uma questão institucionalizada dentro de Telemann, um texto que eu não sei... Ele tá em português, mas eu não sei como ficou a tradução. Que ele foi escrito originalmente em inglês, que é The Rape of Babylon, o estupro de Babylon, que é de uma mulher da OTO americana que conta a situação que ela foi estuprada dentro de uma situação de ordem telêmica por uma pessoa que era superior dela. É um negócio pesado pra caralho, mas é uma leitura fundamental. Eu recomendo que vocês deem uma olhada pra entender como isso não é piração e não é frescura. Entendi. De novo... Já que é pra ser pós-moderno? Não é pra ser, você pode ser se você quiser. Enfim. Ela quer. Quero. Hoje é quarta-feira. Carol, você é pós-moderno? Não querendo ser pós-moderno, e as pessoas falam assim, ah, mas você não entende que originalmente a Lilith também, que é outra considerada, tipo assim, é empoderamento feminino. Lilith é um demônio do aborto. E não sei o que. Ok, meu amigo. A gente sabe. A gente sabe que é um negócio mais antigo. Só que a linguagem, tudo é mutável. Como o Vinícius falou, tipo assim, você não fala lâmina de barbear. Você fala gilete. Então, a ressignificação de algumas coisas. E tanto a Babylon quanto a Lilith estão se tornando símbolos de independência e poder feminino dentro da área mágica. Novamente, aqui tem duas coisas que eu preciso falar. Uma delas é sobre a questão da Lilith que foi falado agora. É outra parada que é muito louca, que assim, que existem mil deuses e faces, sei lá, do deus da comunicação. Por que que Lilith tem que ter uma face só? Você entendeu? O demônio do aborto. Eu não posso trabalhar com a Lilith que desce o inferno, tira os sete véus e salva o príncipe? Que é outra parada? Você entende? Tem várias, vários tipos de Lilith. A outra, eu quero invocar o Grolla pra falar o que acontece quando você vai com uma mina ruiva em qualquer evento desses ocultistas. Ah, cara. Você quer que eu falo citando nomes ou não precisa? Eu não quero ser processado, Grolla, então não, eu agradeço, cara, não. Você sempre tem um babaca que, entendeu, que acha que é balandrioso pra caralho e que quer... Cara... É um fetiche comum. É um fetiche, eu ia falar, puta, tudo bem, vai, você pegou leve. É um fetiche comum, papapá, papapá. Eu ia falar que, meu, tem umas certas linhas de magia que o cara tem a tara de retardado em ruiva. Eu acho, bom, beleza, você faz o que você quiser, você só tem que tomar cuidado com quem vai dar na sua cara depois, entendeu? Entendeu? Eu acho que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com quem... Eu acho que é o seguinte, cara. Calma, sendo bem reacionário agora, eu acho que é o seguinte, você tem que tomar um certo cuidado com quem você mexe, com quem a pessoa tá, independente de você ser uma mulher e dar em cima de um cara porque ele é um magão, porque por qualquer motivo que você quer esse cara ser casado e de repente a mulher do cara não gostar, ou o contrário, você se achar um pica da galáxia, se for dar em cima de uma mulher que é casada, é que você pode arrebentar a cara, entendeu? Eita. A sua magia não te livra de uma porretada no meio da fuça. Então você tem que tomar um pouquinho cuidado. Eu quero uma camiseta com isso. É. Você tem que tomar um certo cuidado com quem você mexe e aonde. É, entendeu? Você fica preocupado muito no cu astral, mas uma bala... No cu astral? Você fica muito preocupado com o astral, entendi, com o ataque astral, com esse tipo de coisa. Mas deixa eu te falar... Desde que inventaram arma de fogo, não precisa ser muito mas macho, não precisa ser arma de fogo. Pedaço de pau é arma do diálogo, como diria nossa amiga. Por isso que eu falei, entendeu? No nosso episódio perdido de Harry Potter, que se Voldemort tivesse um 3/8, a saga de 7 livros tinha um capítulo. É. Então, eu acho que assim, cara, eu acho que assim, respeito é fundamental, independente de ser mulher, de ser homem, de ser, enfim, foda-se, entendeu? E aí, até já me estendendo um pouco mais, o respeito é fundamental, independente de você ser um cara tradicionalista ou ser um cara pós-moderno, entendeu? Eu que já tô em moderação, já há um bom tempo eu tô em moderação de grupos e tal, e quem me conhece sabe que em alguns grupos eu sou acostumado a expulsar tanto os coxa quanto os mortadela, não tô nem do mortadela, não tô nem aí, foda-se, encheu o saco, vai pra rua. E já vi problemas sérios em grupos mais fechados também, de chiliques, tanto de pós-modernos quanto de tradicionalista, porque quando quando resolvem encher o saco pra caralho. Então eu acho que assim, cara, cara, respeite as pessoas e respeite a opinião das pessoas, entendeu? Independente de quem você é. Existe uma coisa muito interessante que é, tipo, eu não concordo, mas eu não preciso ir lá e puxar briga, saca? A magia, ela tem os seus polos, mas a gente pode encarar isso, entre aspas, como direita e esquerda, o que não é verdade, porque não você é, tem tradicionalistas. É. Você tem tradicionalistas de esquerda e direita e pós-modernos de esquerda e direita. Sim, certo? Claro. Duas semanas atrás, em menos de 30 minutos, eu bati em dois lados, entendeu? Eu tive que primeiro bater em um de esquerda por causa de fake news, e na sequência, o outro cara que é mais extremado na direita postou uma fake news também, eu tive que bater no cara do mesmo jeito. E eu sempre lembro nessas horas de uma frase que o Keller falou pra mim quando a gente tava tomando uma. Agora assume! Que ele tava falando e eu falei, porra, Keller, mas você é um esquerdalha, né, cara? Ele falou assim, eu sou esquerdalha, mas eu não sou burro. Eu acho que existe moderação pra tudo, entendeu? E, cara, eu não desfaço amizade por causa de política. Eu quero desfaço. Que se foda, entendeu? Sua opinião é sua. Tá, gente, vamos pra frente, porque esse assunto não rende nada pra gente. Tenho, graças a Deus, um tema tranquilo. Caramba. Tenho pé... Cara, tenho... se essa chapa sair, eu vou para uma votada. Tem o PDF para baixar? Ah, só conta. A resposta é não. Não, não, não. Só conta. Ah, mas aí... Não, não, mas aí agora sou eu que vou falar. Mas aí eu digo, vou defender parcialmente o PDF. De uma editora, entendo. Mas assim, no Brasil você não tem acesso a tudo que você gostaria. Nem todo mundo fala a língua da rainha. Então, eu entendo aquelas comunidades de pessoas que traduzem pelo amor e distribuem porque estão querendo disseminar a informação. Outra coisa é você piratear um livro que já tem em português, que já está acessível, que não é uma fortuna, E vender. E vender. E colocar como se fosse teu no clube dos autores. Aí é foda. Ah, não, isso é foda. Agora, e quando a porra da editora deixa esgotar o livro há 15 anos, não reedita, mas também não abre mão dos direitos? Aí você vai lá no Google e edita Tarô Cabalístico do Robert Wendt. Aí eu falo que a culpa é do autor que assinou um contrato que o direito não caduca se o cara não republicar. É dúvida técnica, mas não tem um prazo. Então, mas aí que tá, isso não é uma cláusula. Não, isso depende do contrato. Pétrea de contrato? Não, depende do contrato. Cessão de direito, né? Tem essas porra aí. Deixa eu acrescentar uma parada. Deixa eu falar rapidamente. Sempre. Tem um determinado título que eu não posso falar qual é. Que nós já temos o contrato assinado. O autor bobeou, não colocou essa cláusula e nós temos o direito vitalício. Ih, rapaz. Ih, caralho, é o meu? Vai tomar no cu! Que delícia. Vai tomar no cu. Yeah, yeah! Não vou mais escrever porra nenhuma, não. Deixa eu acrescentar mais uma parada, assim, que eu vou fazer uma paráfrase com um RPG. Ou como é que é o nome? Paráfrase. Gostei, vou usar pra sempre. Agora. É uma frase que para e... Eu gosto do Keller porque ele fala bonito. Introduz novas palavras. Etimologia grantiana. Exatamente. Desculpa, mas isso é básico do fundamental. Não é não, você, o seu fundamental foi melhor que o meu. É uma paráfrase com um RPG, cara. O RPG no Brasil, acho que todo mundo que tá aqui presente viveu algum momento disso, tinha uma época que simplesmente não tinha livro, cara. Verdade. Você vai fazer o quê? Você não tem livro, caralho. Você vai xerocar o que você pudesse. Não, fala mais uma. O RPG foi responsável por muita gente ter que aprender inglês. Com certeza. Na raça. Com certeza, na raça. Temos um aqui na mesa, né? Todos aqui. Eu aprendi muita coisa, cara. Que eu sei de inglês técnico hoje. O meu inglês, ele deu um salto fenomenal. Quando eu comprei o PDF do Curse of Strahd pra mestrar, deu, porque eu tive que, né, que sacar. Não, assim, se você comprou o PDF, significa que você, de certa forma, ajudou os editores, pagou o royalty. É nesse ponto que eu chegar. Então, tudo bem. Agora, assim, você querer roubar e achar que isso é lindo, desculpa, mas já é muito difícil manter uma editora no Brasil por inúmeros fatores. Agora, imagina alguém querendo realmente roubar esse tipo de conhecimento. Você acha que baixou o espírito no cara? Não, o cara... Primeiro que o autor demora pra caramba pra escrever o livro. A edição de um livro é uma equipe inteira. Então, eu acho que essas pessoas não apenas merecem meritocracia, como também precisam se manter de acordo. Exato. Então, eu acho assim... Não dá para viver de... Fama, boa vontade. Exato. E amor. Obrigado. Eu acho assim, existem inúmeras formas da gente democratizar o conhecimento. Isso é uma coisa. E a Penumbra, por exemplo, faz isso muito bem quando faz as lives em que a gente praticamente fala o livro inteiro, não é mesmo? Então, assim, existem formas de democratizar com grupos de estudo, com, enfim, lives, vídeos, textos, etc. Agora, o livro em si, eu acho realmente... o mau caratismo da pessoa querer passar isso sem ter realmente o auxílio do... sem dar o auxílio pro autor, pra editora, etc. Eu discordo em parte. Deixa o Vinícius falar, quero terminar. Mas pode falar. Então, eu também tô numa situação bizarra, porque eu sou, entre aspas, dono do editor, embora a dona seja Lívia. Mas o lance é o seguinte, eu sou radicalmente contra o PDF, se houver opções. Mas eu vou dar um exemplo prático aqui de um livro que a gente está lançando agora. O Tark é um livro que a gente lançou recentemente aqui no Brasil. Quando esse episódio for ao ar, o livro vai ter menos de um mês de lançado. Mas até então, o livro estava esgotado em todos os idiomas. A única possibilidade de você comprar por um preço honesto era em alemão. Ninguém fala alemão nessa porra. Se quiser falar alemão, procure a Juliana, que ela dá aulas ótimas. Se você quisesse o inglês, você ia pagar $500 na porra do livro, mais frete uma da capa gringa. Merda. Não, a capa é até bonita. É razoável. E assim, cara, cara, eu li o PDF, porque não tinha opção. De novo, a questão do RPG. Eu gosto de citar o RPG porque, pra mim, é o maior exemplo disso. Enquanto a gente não tinha uma indústria, realmente, cara, você vai fazer o quê? Você vai lá pro PDF. Deixar de ler, né? Você não tinha essa indústria. Agora, hoje, por exemplo... Porque hoje você tem? Cara, a indústria você não tem, mas você tem uma forma mais acessível pra muita coisa. Os livros de RPG, é que o Brasil também tem um problema muito sério, que lá fora você encontra vários livros fodas, assim, saindo em edição pocket. Sim. Aqui, né? aqui na verdade, está sobrevivendo muito por causa de financiamento coletivo, financiamento, né? Mas existe alguma coisa, que né? Que é algo... Mas... tiragem limitada. Mas você consegue, cara. Você entendeu? Dá pra você ir atrás, se você for buscar. E várias dessas tiragens limitadas, como os caras sabem que são tiragens limitadas, inclusive, eles fazem o PDF junto, cara. Tem como se apoiar pra ter o PDF dessa porra. Entende? E você mantém a parada funcionando aqui. Olha, todo mundo tá falando do PDF, do direito autoral e tal, mas eu digo, tem um detalhe mais embaixo na hora que as pessoas pedem PDF. Tu tem quantos PDFs de livro no teu computador e quantos você leu? Fica acumulando PDF, acumuladores de PDF. Tem pessoas que literalmente têm milhares. Eu tenho... Não, queria ressaltar aqui que outro dia numa festa, a menina pegou o Kindle dela e falou assim, de uma forma muito... Nossa, tô lendo 33 livros. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Falei, quantos que você terminou? Nenhum. Porque é isso, a pessoa coleciona, mas não termina nenhum. Essa é a realidade do Brasil. Colecionadores de PDF que não sabem porra nenhuma, porque não terminaram, porque não puderam lá riscar. Entendeu? Livro bom é livro físico. Pronto, acabou. Aí você pergunta pra ela, fala, foi muito bom quando o Frodo foi lá e conversou com o Harry Potter. E ambos jogaram uma runa do Tark e falaram oi pro Babalon, tá ligado? Cara, O Grolla também trabalha em editora, né? Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Não, cara, porque o meu trabalho é muito específico. É que você quer que a editora né? se foda também. Não, né? meu trabalho é muito específico, é didático. Você não tem uma solução hoje de mercado para o livro didático, né? Os caras estão há anos investindo. Então, mas você trabalha, por exemplo, eu acho que uma coisa legal que você e a Rod faz, por exemplo, é muitas vezes fazer esses livros ou fazer manuais e disponibilizar isso em PDF. Sim, mas é um conteúdo. Mas é muita coisa nossa, é coisa simples, é coisa que não tem volume nem para dar um livro, estudo entendeu? Nosso, é estudo né? nosso, entendeu? Tudo, não, tudo bem que por ser estudo nosso a gente poderia até editar em forma de livro, né, cara? Mas é que muitas vezes o conteúdo é muito curto. Sim, mas é de uma maneira de distribuição de PDF. Sim, sim, né? é uma maneira de distribuição. Mas, cara, eu sinceramente. Eu vou te traçar um paralelo com o mercado de música, certo? Eu acho que assim, a gente não pode ser hipócrita, que todo mundo aqui já baixou música ilegalmente. Como assim? Certo. Vocês baixam música ilegalmente? Cara, eu parei há muitos anos. Desculpa, então, mas agora... esse negócio de baixar música é muito millennial. Geração Z nunca baixou uma música. Fiz isso não, pra caralho. Não, é Spotify. Spotify. Não, mas é isso que eu tô falando. Se eu quiser baixar uma música, eu nem sei onde procurar. Exatamente, a questão é essa, entendeu? Não, Spotify é uma coisa muito recente. Spotify, magicando Spotify, hashtag. É. Fica aí. O que acontece é o seguinte: quando você olha a relação custo-benefício de um Spotify, de um Google Play Music, caramba, 4, e você olha o tempo que você perde procurando aonde você vai baixar a música, cara, você fala, meu, eu vou pagar essa merreca mensal aqui, que é, sei lá, 20 conto, e vou ter um acesso ilimitado pra não ter que baixar. Mesma coisa no Netflix. Pô, antes a galera baixava vídeo. Meu, hoje você paga, acho que, sei lá, R$9,90 no plano mais básico. Hoje em dia, se o filme não tem no Netflix, tipo, eu não me dou o trabalho de baixar. Hã? Netflix tá foda também. Mas enfim, eu sou um defensor ferrenho do livro digital. E pra quem não sabe, por exemplo, a Amazon tem um serviço lá do Amazon Unlimited, que é um Netflix de livro. Eu hoje não tenho mais saco pra manter estante de livro em casa. Porque uma, que você perde muito espaço, e dois, que quando você precisa do livro, ele não tá na tua mão. Então, assim, eu gosto das plataformas Kindle, Kobo, que seja. Ctrl F e total. E aparece. Total. É. Eu cheguei aquele livro do Doquet, do Tarot de Tote, por exemplo, eu comprei quando ele não tinha versão digital, e um belo de um dia eu precisei dele, eu não lembro onde eu tava, e eu não tava com ele na mão, eu comprei a versão digital também, então eu tenho o impresso e o digital. Mas você pelo comprou, simples né, fato, pelo simples fato de ter o acesso ao livro em qualquer lugar. Mas então comprou, eu acho que assim, cara. Diferente do PDF, né? Não, sim, então, mas você pode comprar o PDF também. Eu acho que a questão aqui colocada não é o PDF em si, é essa vibe de você entrar no grupo e ficar pedindo, né? Então, cara, eu acho o seguinte... Ou você seja, tem contexto... o problema do, mas o do Maguinho, quer... Maguinho Merda é que ele fica pedindo muito. Não, cara, o problema é o seguinte, se o cara quer, ele busca, ele corre atrás, ele acha. Deixa eu dar um ficar exemplo. Ficar pedindo é foda. Um exemplo de uma outra coisa aqui. Semana passada eu estive conversando com o Lorde A, e eu mostrei pra ele que a gente tava fazendo... Eu tava fazendo a revisão da última parte do livro do Carlson lá, do Cabala, aquele forte Magia Goética. Aí ele deu uma olhada no final e falou, caralho, vocês vão botar os selos dos demônios no livro. Eu falei, todas as edições tem ele. parou, ficou um minuto em silêncio e falou: eu já li vários PDFs e nenhum deles tem os selos. Pois é, PDF é incompleto, cara. PDF é incompleto. Quando tem não essa. Tá errado. É, tradução, tá errado. Né? Não, não, ele já... Ah, tem editor aqui? Ah, não, acho que ele pegou o PDF em inglês e como não era um scan, o cara não se deu o trabalho de botar 72 imagens organizadas ali, entendeu? Entendi. Os Daimons são parte da psique humana? São. Não ou não. São, mas pode ser. É, existe uma polêmica que é a questão de que tem a evocação, tem a invocação. Ah, você invoca o demônio, você invoca o anjo, você invoca etc. Existe uma questão de que antigamente você tinha essa parte mais mística em que o tradicionalista geralmente acredita nisso, né? Que é que o Daimon, né? Ou qualquer outro tipo de criatura invocada, ele na verdade faz parte de uma parte sua, né? Uma parte da sua psique, né? Algo que tá ali muito no seu inconsciente, tá lá no seu inconsciente, você tá puxando aquilo ali e tá... Quando você tá invocando um demônio e tá conversando com ele, você tá batendo um papo com o seu eu mesmo e aquilo, enfim, vai trazer alguma coisa porque você tá liberando mais chaves aí na tua cabeça e aquilo vai melhorar a tua vida. E aí a briga é que os tradicionalistas falam que não, isso é impossível e tal, e etc, porque é verdade sim, porque mexeu, meu pinto subiu e aí foi o demônio, blá, beleza, ok. Beijo da Kaona. Essa é a polêmica. Lua, senão ela tem uma síncope. Vai. Eu vou concordar com o meu querido amado Tommy Kelly quando ele diz que não importa se você quer, na verdade, ter uma abordagem psicológica ou uma abordagem mística. O que importa no final é o resultado. Se você é ateu e acha que o Daimon, na verdade, é o seu duplo ou alguma faça sua sombra, sua jornada, não importa, o que importa no final é o resultado. Eu tenho um outro ponto de vista que até fala por que o tradicionalista precisa pensar que o Daimon seja uma coisa externa. Porque se eu parto do princípio, é uma coisa de avalanche, de bola de neve. Se eu parto do princípio que o Daimon não é uma coisa externa, então logo os anjos são uma coisa externa. Logo a divindade é uma coisa externa. Logo existe alguma coisa que é externa. E aí que a galera... explode a cabeça. É, aí pô, o cara morreu. Você entendeu? Então começa a ter uma avalanche de coisa. Na minha opinião, é aquela parada que é muito engraçada, porque eu já tive sensações de que são coisas completamente externas, já tive sensação de que não são. Mas por que o tradicionalista ri quando a gente fala que o Saci é externo, por exemplo? É porque o cara gosta, né? Não, mas é porque existe uma imagem infantilizada da coisa, né? É, eu acho que é mais por causa disso do que... Porque no final das contas, o Saci então, não existente... Então invoca o Saci na sua casa pra você ver. Não, então, é a mesma coisa. Tipo, por que que... Não recomendo! Por que que o cara ri do Saci e não ri de Deus? Deus é branco. Caralho, Deus não tem duas pernas, né? O pessoal gosta de fazer piada de aleijado, André. Calma aí. Cara, pra mim são as duas coisas, cara. Não, calma. É externo e interno. Calma você define. Não, cara, é verdade. Ué, você tem um aspecto externo e interno. Se você quer acreditar que é uma entidade, ok, funciona pra você, funciona. Não, ele é mais formado pós-moderno que você, eu, velho. Só não fala pra ele. É, se você... quiser encarar como um aspecto interior, que eu acho que independente de você acreditar que é uma entidade externa, também é um aspecto interior, eu acho que, meu, tudo vale. Eu vou evocar aqui o nosso amigo Dudu, Lomilo do Cat, que fala que é tudo coisa da sua cabeça. Você só não faz ideia do quanto sua cabeça é grande. Isso é falado no, na forma de aforismo, né? Mas isso é uma explicação que engloba aquele conceito todo de universo criado pelo observador e o caralho a quatro. Pode ser externo criado pela sua cabeça. Não, é porque eu perguntei, eu fiquei um pouco confuso com essa questão do Grolla, é que assim, pra você então tanto faz, se é... Sim. Entendi. Sim. Então não é o da Então não é o junto, tá. Caralho. Não, sim, mas são as duas coisas. Inclusive ele falou não, sim. É? Se, quer ver um exemplo? É, se você pegar uma entidade da Umbanda, ela é 100% externa, ou ela, você acha que tem algum... Peraí, a entidade é o orixá? A entidade. A entidade é externa. E o orixá? O orixá é externo, mas também é interno. Caralho, bicho, tô entendendo mais porra nenhuma. Louco, né? O orixá, você é uma egrégora, certo? Você enxerga o orixá como ser externo a você. Mas, por exemplo, numa incorporação de orixá, você precisa trazer aqueles aspectos pra dentro de você. Entendi. Isso não é um conjunto de vários internos? Eita. Concordo. Um conjunto de vários internos. É um interno meu, um interno seu, um interno... Ah, mas isso é egrégora. Então, o cara é pós-moderno, isso é parcialmente externo. O cara é pós-moderno, total. Só não fala pra ele, pô. Deixa. Você descobrir explode. É tipo o Renanzinho. Quem disse? Você acha que se eu tivesse língua presa, eu não teria percebido? A questão do externo e interno nisso que você está falando, Vinícius, é a seguinte. A gente passa a acreditar que existe um plano astral, entre aspas, físico, com várias aspas nesse... Ou é simplesmente coisa das nossas cabeças. Uhum. Eu tenho uma pergunta ainda melhor. Dá pra gente dividir isso bem a meio? Não pode ter coisas externas e coisas internas? Não, mas internas? É exatamente isso. Concordo. Que eu suponho. Mas, na verdade, o que eu enxergo é que as coisas externas e internas são muito mais próximas. Eu acho que nós somos criadores, cara. Uma vez que a gente criou na nossa cabeça, existe, pronto, acabou. O universo criado pelo observador. Procurem saber. Exato. Inclusive, eu achei que o tema de hoje seria tecnomagia. Eu achei que alguém ia perguntar aqui, estamos numa simulação? E que eu responderia o seguinte, eu criei essa simulação. Porque é exatamente isso, cada um cria simulação na sua cabeça. Tem como usar aquele macete de dar dinheiro? God Mode. Eu preciso, tô precisando. Tem sim, e posso ensinar. Você só tem que achar o teclado. I need to know Kung Fu. Eu preciso só o que aumenta a conta corrente, já tô feliz. Próxima polêmica. Não precisa do círculo mágico. Agora eu vou pedir a opinião de vocês. Estão fazendo aqui uma... Estão falando, quando a gente tava falando de invocar, se é interno ou externo, os patrões aqui já estavam falando. Quer dizer que se eu invocar no círculo, é externo, é uma entidade externa. Mas se eu invocar com eu dentro do triângulo, é autossugestão. Cara, pessoal... Então, aí você tá fazendo uma salada de sistema também que vai tomar o seu cu, né, irmão? Define as regras antes dessa porra e aí você faz segundo as regras que você definir, pelo menos. Você não é pra moderno, não, caralho. Mas se hoje ele quiser ele botar no círculo e amanhã no triângulo... Tá tudo certo. Como é que é, Grol? Você quer botar no círculo de quem? Ele só não pode fazer tudo de uma vez, cara. Eu acho que eu vou trocar aqui de lugar com o nosso amigo aqui, porque eu sou menos pós-moderna que ele. O Grola tá me dizendo, então, que as entidades são como aqueles macaquinhos que colocam o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, estrelinha na estrelinha? Pra ganhar banana? Então, mas calma aí, vamos explicar essa polêmica pro ouvinte, que é o seguinte, existem pessoas que defendem que você pode fazer as paradas sem círculos e triângulos. Isso tá meio... tá bom, vai lá. Mano, poder você pode, mas que nem aquele meme lá que o cara sai com um pau em cima da cabeça gigante, eu não recomendo. Que a questão, por exemplo... Eu não recomendo. O tradicionalista... Mas faz o que tu queres, que isso é tudo da lei, mano. O tradicionalista... Mas depois não vem me reclamar. Pra você que tá começando hoje, então acabou de escutar o Magicano. Você acabou de encontrar o Magicano. Por exemplo, você vai fazer uma invocação goética, né? Tem todos uns paramentos, blá, blá, blá. Depois me conta? Exatamente. Aí você, por exemplo, vai invocar o demônio dentro do triângulo, certo? Tô falando um besteira? Acabou de assistir o Hereditário, que é Paimon. Vou invocar Paimon. Primeiro que ele vai evocar dentro do triângulo. É que o Babalon falou. Então, mas aí eu uso pros dois porque eu quero. E aí tem gente que fala, não precisa de triângulo, não. É só sair invocando. Então, acho que é isso, né? Vou dar mais um exemplo pra você, ó. Uma coisa mais simples. O porquê, o bom do tradicionalismo. O que tem de bom é sério, tem uma coisa bacana. O tradicionalismo é um caminho pavimentado já há anos e que você sabe que é funcional. Uhum. Entende? Então, tipo assim, se eu vou trabalhar com uma coisa que ela é extremamente tradicional, como Goetia. E que é complexo, né? E que é complexo, ele tem um sistema que, porra, tá funcionando bem pra caralho. Todo mundo usa, todo mundo já testou. Se você fizer do início ao fim, seguindo a regra, não tem como dar errado. Exato, tá tudo certinho ali, tá tudo ok. Até se você simplificar, as Goetias simplificadas que tem, normalmente mantém o. Que é sem o cinto de leão, mas às vezes tem um cinto. É o cinto do pai, a cinta, né? Da porrada cinta do filho. Do lado, batendo da chicotada no demônio. E todas essas paradas, assim, ela já é um caminho pavimentado. Você pode entrar numa floresta, tá lá a entrada e a trilha, e você fala assim, não, porque eu sou o MacGyver. E você vai pelo outro caminho. A chance de se fuder é muito grande, muito grande. Ninguém sabe quem é MacGyver. É Bear Grylls agora. Tem a série nova agora. Série nova do MacGyver. Então, só que ninguém assiste. Nossa, ele é bonito pra caralho, velho. Eu fazia. O homem, não é? É mesmo? Enfim, e do lado você tem o caminho lá pavimentado, já bonitinho, uma estradinha, sim, coisa linda. Você, cara. Calma aí. Então tá todo mundo defendendo que, nesse caso, ninguém tá reclamando do tradicionalista? É pra fazer o círculo e o triângulo mesmo? Por exemplo, eu trabalhei esse tempo atrás com os Salmos. O Salmos é do livro dos Salmos que a gente tem, que é extremamente teúrgico, né? O livro de Salmos que foi traduzido pelo E e tal, que a Rod botou a mão também e tal. Fiz um trampo pra cura e foi mó legal o trampo com ele. O que você faz? Tá ali, cara. Tá o ritmo certinho. Tá uma receita de bolo, cara. Cara, o lance é que o tradicional funciona. Sim, ponto. Sim. Mas não é o único jeito. E nem é. E o problema dele é que ele funciona, ele é muito legal. Mas a gente já não tá mudando muito rápido, você entendeu? Exato. Nosso estilo de vida. É que se você for fazer a porra da Goetia, né? Como você citou como exemplo, do jeito certo, você vai precisar matar o cabritinho na quarta-feira de noite de lua cheia. Você, não outra pessoa, vai ter que fazer o couro com a pele daquele cabritinho. Você vai ter que gravar uma porra de um sigilo de 2 quilos de ouro. Pra conseguir dinheiro? A verdade é que ninguém segue 100%, cara. E qual é o limite do humor? Não, é outra discussão. Não, qual é o limite do... Aqui é razoável parar de seguir o tradicional. Se você é tradicional, pois não, é. Você entendi. Vai fazer Goécia pra ganhar dinheiro como é que, e pra isso você vai precisar de um medalhão de 2 quilos de ouro. Eu, me explica. Eu tô recebendo aqui agora, ó, glória. Glória a Deus. Tô recebendo aqui. Glória a Deus. A Deus. Aleluia. Grola, você que é um cara que tem muitos amigos tradicionalistas. Grola a Deus. Tem. Grola a Deus. Você tem muitos amigos tradicionalistas. E aí, existe toda essa discussão. Tem tradicionalista que fica realmente pistola das ideias por causa de magia do caos, as pessoas vão ficar putas. Essa galera sacrifica o bode à meia-noite, faz o couro. Não, cara, hoje em dia ninguém faz isso. Mas então por que que os ritos tradicionais são modernizados, entendeu? Tudo bem, eu já conheci gente que fazia, iria fazer sigilo planetário seguindo, sei lá, a puta gripa e tal. Cara. Beleza, o cara falava não que só isso funcionava. Não, peraí, que eu tenho que falar um negócio aqui. Que a galera fala mais magia do caos pra conseguir alcance do que sobre a gripa. Vai falar o que tá no seu livrinho aí, deixa a gente em paz, porra. Fica aí a mensagem pra quem quer que seja. Vai. Eu fiquei na dúvida pra quem quer. Se aquela puta serviu pra você. Acontece, cara, eu acho o seguinte: você. Quando você abraça uma egrégora, você segue as regras daquela egrégora. Ok. Ok? Entendeu? Assim, é como eu te falei, pô, a maioria dos ritos estão modernizados, entre aspas. No mínimo simplificados. Simplificados. Ou modernizados ou simplificados. Mas qual se é o limite? Você abraçar a egrégora, não vai fundo. Então qual é o limite, então? É, aonde parar de aonde a simplificação vira pós-modernismo e essa porra não funciona? Desculpa, nessa sexta-feira do Globo Repórter. Eu sei. Funciona assim porque eu tenho tudo que eu quero. Eu sei aonde que vai. A partir do momento em que já não tenho como fazer aquilo. A partir do momento que eu perdi o acesso àquilo. Porque o que acontece? Dava pra mim fazer isso enquanto eu tinha alguém que estava relacionado a um curtume. Quando os curtumes pararam de ser próximos, eu paro de fazer isso. O material do rito, ele é realmente necessário ou ele é simbólico? Porque quando ele é simbólico, é mais fácil ainda se simplificar. Uhum. Eu, quando mestrava D&D, não deixava o jogador mago fazer área escorregadia se ele não tivesse um tablete de manteiga no bolso. Não, eu deixava. Foda, eu odiava o componente de material. Então eu sou contra. Eu, como mestre, era tradicionalista. O próximo tema era cinto de couro de leão, mas acho que já tá bom, né? Da questão, né? Mas o cinto é importante. Ou não. Eu quero fazer uma pergunta. Não, só não precisa ser de couro de leão, mas o lance de você fazer uma pressão nessa região no ventre. Inclusive, adoro. Pode me impressionar à vontade. Essa mensagem não foi pro cara lá do primeiro. E a questão do cinto tem outra simbologia, cara. Aquilo divide a pessoa ao meio, é pra você ter a pressão, é pra você ter ficar centrado. Então... É o equivalente espiritual do cara que é halterofilista e precisa daquele cinto pra não segurar, pra segurar as pregas. Exatamente. Próximo. Legal. Boa. Próximo. Porra, é pra isso que serve aquele cinto? É. Caralho. Não, na verdade... Não, na verdade eu tô zoando. É a coluna, pra coluna não fuder. É só pra isso. O cinto é largão assim, é pra cara não dobrar a coluna sem querer. Já foi colocado aqui na mesa, hein? Agradecimento publicamente... Pelo Karnal, pelo serviço prestado. Pode agradecer. A Karnal conseguiu. Não, várias... mulher. O Leandro Karnal? Sempre foi uma mulher. Ela conseguiu várias pessoas a transarem, o que é um feito, entendeu? Principalmente pela quantidade dos machos brasileiros. A qualidade dos machos brasileiros tá tão baixa que tá precisando de Karnal. Exatamente. Isso. A Karnal já foi usada, inclusive, nas festas do Lorde A. E funcionou perfeitamente. Botou um monte de virgão pra transar. Já foi namoradinha de gente aí que não merecia, entendeu? Então eu acho assim que o trabalho dela é exemplar. 10 pra 10, a Karnal. Um beijo pra você, minha linda. Então, a pergunta não é essa. A pergunta é... agradecimento. É o agradecimento. Tem que agradecer, porque o serviço foi prestado. Não, então, mas aí existe o equivalente. Então, porra! Calma. Calma, vamos com calma, primeiro. Isso não equivaleria, por exemplo, a colocar o santo no copo d'água, aí passa no concurso e dá aquela oração, pô, santo, muito obrigado, não é a mesma coisa? Eu sou contra agradecimento público em rede social. Eu acho que se eu faço um agradecimento público, pode ser desenhar o sigilo, espalhar um cartaz, fazer uma coisa física. Porque eu acho que rede social é muito fácil. Você quer fazer um agradecimento público? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma entidade que está representada ali atrás, que eu fiz um agradecimento público num determinado evento de RPG. Eu nem lembro, mas ele foi um cara muito bacana. Num determinado evento de RPG, eu falei, vou fazer um agradecimento público para uma entidade que está aqui. Inclusive, eu tenho camiseta dessa mesma entidade. Sim. Que é agradecimento público. Eu fiz um desenho bacaninha, eu imprimi num A4, eu coloquei na escola, eu coloquei no sindicato, eu fiz qual é o alcance? Eu fiz o agradecimento do... Como é que você mede o alcance? Então, esse alcance, ela não é... A estrategista de social media querendo saber o alcance do adesivo. Eu acho que, na verdade, essa questão do agradecimento, quando eu reclamei, por exemplo, no nosso episódio de servidores, eu acho que pra mim, eu que não entendo porra nenhuma, mas que tô de fora, então posso falar mal de todo mundo, ao mesmo tempo, igualitariamente, é que a questão, na verdade, não é exatamente esse o problema, mas eu acho que é um conjunto de fatores. Começa com um cara que é preguiçoso e quer ficar pedindo servidor pra qualquer coisa e não quer tudo na mão, né? Mindset. Começa aí. Mindset é esse, né? Que é o cara geração Z, moderno, que o cara tem muita preguiça e quer tudo na mão. É o pós-moderno, não sei. Tem pós-moderno que é bacana. E aí começa dessa forma. Aí depois tem aquela questão. O cara vai, tenta isso. Aí o cara vai lá e, poxa, muito obrigado. Tipo, cara, eu não quero saber se você transou na noite passada. Tipo, pra ver... Mano, eu consegui uma herança com certos servidores. Minha família melhorou a qualidade de vida 100%. E eu vou falar pelo contrário. Eu não falei exatamente o que foi. Mas eu falei dos servidores que deram certo, porra. Achei o trabalho 100%, vou falar mesmo, porque vai aumentar a egrégora, tá todo mundo no Facebook. Mark Zuckerberg, querendo mal ou não, conseguiu... Reptiliano, conseguiu dominar todo mundo. E é isso aí, velho. Quero que o público saiba que esses servidores deram certo. E vai ter vídeo de cada servidor, porque eu prometi isso e vou cumprir os servidores que conseguiram a herança. Valeu, beijo pra cada um. Ponto de vista da Lu e ponto de vista do Keller não são excludentes. São sim! Você colocar em social media, você tem um alcance muito melhor. Você fala, agradeço. Beleza. Só que se você faz só isso, se você acha que isso é suficiente... Aí eu concordo. Cara, é a mesma coisa que... Ah, vou mandar... Parecia minha tia que fazia promessa para os outros cumprirem. Entendeu? Sua tia tá certa. Porque ela fazia assim, minha filha, passou no vestibular, fiz uma promessa pra Nossa Senhora, agora você tem que ir lá comprar 3 dúzias de rosa, entrar na igreja de fulano de tal, de joelho, entregar lá. E eu falava, aqui. Uma rosa plantada no rabo. Pós-moderno, isso é pós-moderno, isso é pós-moderno. O que ele me fudeu. Opa, que gostoso. Foi ótimo. Com a rosa. Foi ótimo. Bom, primeiro, existe o problema da limitação, né, de, ok, você quer agradecer um serviço bem prestado, nada mais justo. Agradecer em público, beleza, mas você pode fazer outros tipos de oferendas também, e eu não vejo as pessoas fazendo isso. Entendi. Isso é uma coisa. A segunda porque coisa... é fácil. Tem que fazer uma oferenda que seja bacana. Por isso que comprem o Grimório dos 40 Servidores, porque ali você vai ter as rezas que você pode fazer para os servidores, as novenas que você pode fazer para cada servidor. Tá muito cristão, meu gosto. Então, não, é cristão, inclusive você começa com o servidor o santo, mas porém funciona. E querendo ou não, meu filho, a nossa sociedade é quase muito católica. Então, se a gente pegar essa egrégora e funcionar pra nossa vida, funcionou pra minha e funciona pra milhares de brasileiros. Então amém. Vamos continuar. Coloca assim. Coloca o copo d'água em cima. Pronto, não precisa glória de amém. Conheça no Grimório do 40 Servidores, muito bem produzido pela Penumbra Livros, que vai sair em breve, inclusive. Então, um beijo pra você. Deixa eu só fazer uma pequena observação, é que você colocou uma coisa muito boa. A questão é, a maior quantidade de pessoas que você atinge ou é a quantidade de energia que você gasta pro agradecimento. Porque o post no Facebook é fácil. O alcance é grande, mas é fácil. Deixa eu falar uma coisa, Lu. O lance é o seguinte, cara. A gente aprende... Eu sou engenheiro de telecomunicações. Eu trabalho com livro, mas essa é a informação. Quero saber onde que essa história vai. Um livro é telecomunicações. Existe uma parada sobre informação. O que é informação? Informação é aquilo que se destaca no meio do ruído. Bom dia em grupo de família. Quem presta atenção nesta merda? Agradecimento ao servidor... Eu mando, só. Agradecimento a servidor em grupo de magia do caos. Quem presta atenção a essa merda? Se não as pessoas estão cagando. Peraí, desculpa, discordo, porque se não prestasse atenção, não teria tantos likes, tantos coraçõezinhos as na pessoas forma de estão lá apertando o botãozinho mecanicamente. Não, mas peraí que eu discordo de você, porque é o seguinte. A questão é que as nossas vidas, hoje em dia, elas são governadas pelas redes sociais, querendo ou não. Eu não gosto disso, honestamente eu não gosto. Mas como estudante de semiótica, estudante de estratégia de redes sociais, eu vejo que isso é fundamental para a nossa vida. Então, se o servidor ele é alimentado exclusivamente de atenção, qualquer atenção que você dá é digna. Agora, porém, no grimório dos servidores, se você fizer uma novena, isso vai além, esse porque você vai estar 9 dias dedicando para aquele servidor. Eu prefiro dar 9 dias da minha atenção exclusiva do que 100 likes de pessoas aleatórias. Vou te dizer uma coisa. A questão da minha herança, por exemplo, que foi fundamental para minha família. Ela começou com The Sims, o que pode ser criticado aí pelos tradicionalistas, mas começou ali. E depois passou por uma novena e passou por vários dias de acender vela, de fazer todas as questões que o Tommy colocou ali. Então não foi só postar no Facebook. Então não foi só postar no Facebook, mas postar no Facebook também é primordial. Eu ainda tenho que pagar com os meus vídeos falando de cada servidor específico, que irei pagar depois que a gente terminar o estudo, quartas-feiras e sábados, na Penumbra Livros. Essa sobre candidata promete que... Não, eu preciso urgentemente, nos extras, daquela música do Prona subindo de fundo e o discurso, qualquer discurso da Lua, por favor. Meu nome é Lua! É, se você faz agradecimento público pra servidor, eu acho uma merda. Pra santa, eu acho uma merda. Se você posta foto do seu altar, eu acho uma merda. Foto do seu instrumental mágico. Posto uma mesmo merda. Com hashtag, foto porque ritual, é bonito. Foto de ritual, da porra das suas velhinhas, do caralho que for, do seu incenso. Cara, eu acho tudo isso uma merda. Eu acho que é o seguinte, cara. O teu trabalho magístico que você faz é uma coisa que você guarda pra você. Ah, foto de diário mágico. Eu acho tudo essa porra uma merda, entendeu? Eu acho que, meu, você não tem que ficar postando fotinha do que você faz dentro da tua casa, dentro da tua estrutura. Você não tem que ficar extrapolando. Puta, eu vou esculachar mais. Se você posta a foto do teu trabalho em terreiro, é uma merda. Se você posta a foto... Caralho, mano. Para com essa porra. Esqueci de fazer banimento no final. Tem problema? Tem. Vamos começar com Grola. Grola, vai, libera. Esqueceu de fazer banimento no final? Então, depende do que você fez. Que não dá pra estabelecer a regra. Entendeu? Assim, depende do que você fez. Eu acho que existe um banimento muito bom que se chama pizza. Oi? Eu fiz qualquer coisa. Você quer mudar... Assim, a função você principal quer, do banimento do é virar a página. Tá, concordo. Vai comer uma pizza. Concordo. A gente vai precisar de uma pizza muito boa. Vamos... Ai, gente, eu acho que todo mundo concorda que banimento é necessário. Próximo. E que pizza é importante. Não, calma aí, que eu preciso explicar a polêmica, que é a questão. Eu não entendi exatamente qual é essa polêmica. Eu também aqui. Não entendi porra nenhuma desse banimento. Eu te explico. Ah. Porque tem gente que fala que nenhum banimento é importante. Mas quando você trabalha com uma coisa que é muito alienígena à tua própria... À tua própria natureza. Para tua própria natureza. Vou trabalhar com, sei lá, alguma coisa... Vou invocar Cthulhu. Cthulhu é uma parada mega alienígena. É saudável fazer um banimento depois. Sim. Entende? A questão é tomar banho, cara. Aquilo que a gente já falou, uma higiene, é fazer vai um banimento. Vai rolar na lama e vai dormir direto? Exato. Gente, mas, na moral, velho. Uma questão que você falou uma vez também, que é quando você quer manter a energia. É, justo. Aí uma coisa essa. Que a gente, o Vinícius falou. Aí tatua isso. Você fez uma invocação do SAG. Vai aí você falou. Vai banir o SAG? Eu quero manter o SAG. Tu quer que o SAG vá embora? Então, mas não existe aquele problema ele de... Ele já vai embora sozinho. Não existe aquele problema de tradução? Não deixa sei. Eu colocar, que tem muita gente que o Grola me olhou com uma cara. Caralho. Não, deixa eu ser claro aqui. Eu escutei falar, tá? Não sou eu que tô falando. Uhum. É que sei o nome que é banimento é muito ruim, porque dá a entender que você está banindo coisas. Então chega nego meio sem noção e pergunta, eu tô banindo orixá? Eu tô banindo meu anjo guardião? E não é bem assim. Seria mais uma... É assim. Passar o alquinho na mão. Eu é isso. Adoro vocês, mas eu não quero vocês 24 horas na minha casa. É só isso. Não quero nem eu, bicho. Então pronto. Não é problema de tradução. A tradução é exata. Banishing é Sim. Não, eu não sei. Eu falei tradução sim. Porque eu sou burro. Só. O lance é que, antigamente, isso foi o Peu que disse, as relações com espíritos, e entenda-se por espírito um demônio, um anjo, qualquer outra coisa que não seja você, que esteja no plano astral, eram hostis. Era, vai, eu te ordeno a fazer não sei o quê. Volte pro lugar de onde você veio. Volte quando eu mandar você voltar. E pra isso você fazer um banimento pra mandar aquela energia pra puta que pariu. Mas eu concordo. Entendi. Com mas hoje em dia, como o pós-moderno trata isso como aspectos de si mesmo, é muito mais fácil você falar, bater um papo amigável e no final das contas falar, valeu, valeu, abraço, depois até a ligo, próxima. Batemos um zap. Não, eu vou falar exatamente uma coisa que a maioria das pessoas vão fazer uma relação. Você já não mora mais com seus pais. Aí seus pais vêm te visitar. É mó legal, né? Você não vê seus pais há algum tempo e tal. Mas é duas alegrias. É uma alegria quando eles chegam e uma alegria quando eles vão embora. Concordo. É isso. Se eu não tô banindo, tô mandando meus parentes virar aqui pra puta que pariu. Não é isso. Eu só não quero... Tipo assim, chega, gente. Eu não quero a minha casa cheia de criança correndo. Cansei. E só tu falou assim, explica a função do banimento na mística hebraica. Não. Sei que você ia falar da outra pergunta dele. Qual foi lá? Da foto. Eu acho uma merda também. A foto de loja maçônica. Eu acho uma merda também, velho. Gostei. Acho que é isso, né? Não sim, tem, é sim. Boba, né? É uma polêmica boba, né? Abre aspas. Alguém pode dizer o significado do meu mapa? Eu não entendo de astrologia. Provavelmente isso aqui deve ser aquela questão de... O cara faz o mapa, que é tudo aquele risco maluco lá no círculo. E aí o cara vai olhar para aquilo, não tá traduzido para ele, nada, não entende, não quer dizer nada, né? Só que acho que a questão de tudo que a gente tá falando aqui. Acho que o problema aqui, na verdade, é a preguiça, né? Sim. De você não procurar saber. Não, então, lá no manifesto do início. Tire a sua bunda da cadeira. Vá fazer alguma coisa. É a bunda na cabeça? Cabeça. Gosto também. Mostra aí, seria importante. Tem muita... Keller, não precisa ser a sua própria bunda. Essa é a tipo, sabe, sentou pé humano também. É, tem gente que precisa de uma bundinha na cara. Isso aí... Cara. Pô, terminou o namoro, terminou o casamento, bundinha aí, na cara resolve. Na cara, tá, ajuda muito. O que falta? Deixa eu dar uma opinião pessoal aqui de quem... Por favor. Acaba acontecendo... Muita gente chega pra mim, pô, velho, olha meu mapa aí. Primeira coisa que eu falo é a seguinte, olha, primeira coisa, eu cabulei a aula de astrologia pra frequentar as de tarô, então minha astrologia é meia boca. Mas olhar por cima, eu olho. Agora, assim, se você quer uma análise profunda do teu mapa, você vai ter que arrumar um profissional pra fazer isso. Ou aprender astrologia nessa mesma. Ou aprender astrologia. Só que, por exemplo, se você quer a análise pra amanhã, você vai ter que pagar alguém pra fazer. Agora, por quê? Se você levar a astrologia a sério, meu, tem escolas fodidas. Aqui na Vila Mariana tem uma, inclusive. Porra, é 2 anos e meio de curso. Eu vou dar um exemplo. Eu e o Will, vira e mexe, aparece alguém falando. Normalmente a gente racha pra fazer mapa, assim, a gente cobra algum valor, porque vai levar 30 dias pra fazer essa merda que a gente escreve. A gente pega livro, abre, escreve, traduz, e depois eu tenho que trocar ideia com o cara, sentar pra conversar sobre o que tinha no mapa, né? Então dá bastante trabalho. Às vezes a gente pega alguma coisa assim. E demora muito, cara. Não é uma coisa legal de fazer. Ai, que da hora, vou fazer isso aqui. Não, é uma coisa muito trabalhosa, velho. É muito trabalhosa. Eu devo dizer que eu concordo 100% com tudo que foi falado aqui. E valorizem os profissionais de astrologia se você realmente quer esse ramo. Ou aprenda a si mesmo, só isso. E tem ou faça como eu, cague pra astrologia, bola pra frente. Não, é legal às vezes pra você ter. Mas se você caga pra astrologia, também não fica enchendo o saco dos outros. Mas tem uma variação dessa parada aí. Cara, você posta a foto de uma tiragem de tarô no Facebook e fala, interpreta pra mim. Ô, irmão, vai tomar no seu cu, velho. Concordo. Você quer fazer tirada, você saiba interpretar. Concordo com ele, cara. Você pode... Se você colocar assim, olha, eu acho isso, tem algum ponto de vista diferente? Isso é a mesma coisa do... Tem um sigilo pra resolver esse problema? É o mesmo caso. Exato, concordo plenamente. É a mesma coisa. Isso tudo se resume com o que eu tava tentando falar quando eu falei que mandei as pessoas colocarem bunda na cabeça. É que lá no nosso manifesto está dito, como eu tava falando, está no nosso manifesto, tire a bunda da cadeira. Esse problema, o negócio de ficar pedindo PDF, o negócio de ficar pedindo... É tudo mesmo cara, né? É, tudo mesmo cara. Ficar pedindo servidor, ficar pedindo coisa... Interpreta meu mapa, interpreta minha tirada de tarô. É, interpreta isso pra mim. Meu irmão, vai trabalhar e vai pagar, entendeu? É isso aí, pronto. Não, calma aí. Pronto. Existe uma questão... Lua, eu vou até estender, eu vou abrir. Existe uma questão de que você não trabalha por dinheiro. Você trabalha vendendo o seu tempo. Eu trabalho por dinheiro. Não, você entendeu que você trabalha por dinheiro, obviamente, sim. Desculpa, foi uma colocação burra. Mas você, a questão do trabalho, você tá vendendo o seu tempo. certo? Então, se você quer economizar o seu tempo não estudando algo, você precisa pagar por aquilo, porque alguém... Porque, inclusive, é muito mal educado você achar que a pessoa tem um tempo... Que o seu tempo é tão incrível, você é uma pessoa tão incrível que não pode perder tempo, que você precisa mandar outra pessoa pra economizar o seu tempo. Peraí, peraí, polêmica, polêmica. Vamos ver aqui a opinião geral dos bacharéis. Aquilo que você recebeu de graça, você não pode cobrar. Ah, ridículo! É meu, ridículo, porra. Porque não existe nada de graça. Mas eu não recebi, existe não recebi. Nada se de eu graça. Quiser enfiar no cu, vender, não, meu. Peraí. Não existe isso de nada de graça. Primeiro que, assim, mesmo que seja um talento natural meu para escrever, eu dediquei minha vida pra caralho pra entender como é o processo da escrita, como é o processo das redes sociais, etc, por exemplo. Então, isso, eu preciso cobrar pelo tempo que eu gasto com isso, senão eu estaria trabalhando com outra coisa. Eu acho que aí, toda essa questão, não existe um ponto central. Eu acho que vai depender muito da sua egrégora. Por que eu tô falando isso? Se você recebe... Se você é cristão, se você é católico, você recebe um dom, eu acho meio zoado você cobrar. Se você é de qualquer outra egrégora, eu não acho tão zoado assim. Então, por que, que o católico não pode cobrar? Eu acho o seguinte... Não. A questão é que, tipo assim, se a gente tá falando de uma egrégora de fazer caridade, você cobrar por algo que você recebeu, eu acho meio zoado. Eu acho que existe uma questão dos seus paradigmas pessoais, tá? Por que eu tô questionando isso? Porque eu já tive que explicar mais uma vez, assim, por pessoas que leem muito bem tarô e tinham a questão de, pô, mas eu não posso cobrar isso de ninguém, porque é um dom espiritual. E essa pessoa tava desempregada, tava precisando do dinheiro, mas não queria cobrar. E eu falei, então, você não tá cobrando do outro a tirada de carta que você tá fazendo. Você tá tirando quanto tempo seu pra fazer essa tiragem? A uma hora e meia? Então, você está cobrando por uma hora e meia do seu tempo. Exato. Gostei, sim. Entendeu? Então, assim, é uma questão de você mudar a forma como você enxerga esse paradigma. Então, é complicado, cara, dependendo das escolas, aí sim, das egrégoras que a pessoa vem, né? E eu não diria nem tanto da egrégora cristã, mas a egrégora espírita é muito forte em massacrar isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Então, como eu venho de uma família que boa parte é espírita, tem muito disso de você não pode cobrar por esse dom, por isso. Mas, cara, não dá pra viver de luz. Mais uma vez eu peguei um ônibus, do meu lado tinha um Hare Krishna com um Rolex de ouro. Oi? E budistas com Rolex de ouro e com bolsas de Prada. Uhum. É mais ou menos aquela pessoa que a gente não entendeu o negócio, né? Aquela pessoa que, tipo, assim, li tudo sobre isso e não entendi. Não. Faz sentido, vida é sofrimento. Olha, Prada, cara, eu adoraria ter um Rolex de ouro, embora eu prefira ouro branco, mas... Smartwatch, pelo amor de Deus. Mas se eu tivesse um Rolex de ouro, eu certamente não seria budista. Vamos lá, bobagem. O cara realmente se esforçou aqui. A gente tem que dar o parabéns. Um beijo pro pai. Beijo pro pauteiro. Beijo pro pauteiro. Cara, esse pauteiro... É assim... Vamos lá. Tem a galera que ele se incomoda muito com o Libernum. Por que será, Vinícius? Eu quero fazer um comentário antes. Tem uma galera que não leu o Libernum e outras pessoas ficam dando pilha errada. Tipo assim, não, Libernum não é coisa de entrada. Você precisa saber cálculo 2. Nossa, pra fala a pessoa que parou de estudar matemática quando terminou o segundo grau. Cálculo 2 pra entender o Libernum. Cara, se você sabe... conferir o troco da padaria? Eu não sei, então não pode. Então, você realmente tem problema. Tem probleminhas, Andrei. Tem probleminhas. Mas, assim, o problema do Libernum... O problema dessas pessoas com o Libernum é... Não li e não gostei. Tem outro problema. Tem li e essa é a verdade universal. Putz, cara, interpretação de texto, meu. Comecei falando isso. Interpretação de texto vai salvar o mundo do meteoro. Não vai. Concordo com os dois e digo mais. Se você tem alguma dúvida sobre o Libernum, entre então no nosso grupo de Penumbra Livros no YouTube, em que a gente estuda o Libernum de cabo a rabo. Jabá de oportunidade. É tipo Milton Neves, né? Não, peraí, deixa eu terminar. É a melhor oportunidade. Parece pra você tatola. Entender. Porque é o seguinte, chega de você fingir que é mago tradicional na internet. Chega de você fingir que leu a gripa. Pelo menos nós lemos Libernum e nós três falamos sobre livros isso. De filosofia oculta. Pois 980 páginas de bullshit. Vinícius, eu acho que a gente vai ter que dar um adicional aí pra Lua, que ela tá conseguindo colocar um jabá atrás de jabá, cara. Lua é maravilhosa, cara. Obrigado, Luan. Vamos gratidão lá. Tô pagando em cerveja. É apenas uma. Mas trabalho. Só pra explicar pro nosso ouvinte que não tá entendendo, o Libernou ele foi escrito pelo. Não Peter, confunda os Peters. O Peter Carroll. Sim. Né? E ele é um cara bem conhecido por Magia do Caos. Magia Beijo do Caos. De língua. Magia do Caos. Aí. Acho que você nem queria. E ele. Magia do Caos, no geral, ele é tradicionalmente pós-moderno, né? Foi escrito pelo Peter Carroll com base em ideias de várias pessoas. Isso. Sim. Ele deu a cara tapa. Ou seja, é o ocultismo do modo geral escrevendo livro, né? Grola, você quer fazer alguma adição? Você respeita o Libernu? Você quer que ele se foda? Você quer queimar um Libernu? O que você quer? O seguinte, os caras querem bater. Ele só respeita se foi e-book. Se foi e-book, eu respeito. Não, a questão não é com o Libernu, é com qualquer livro de ocultismo de maneiras gerais. Por que que o cara bate... Assim, eu sou um cara muito crítico aos livros antigos, porque são chatos pra caralho, porque, porra, é fato, é a linguagem que os caras tinham. Eles não tinham outra alternativa a não ser chatos para caralho. Tudo bem, meu, aguentem tipo ler. Senhor dos Anéis. Tipo, Senhor dos Anéis, inclusive, é chato. Não vamos botar religião na mesa. Com religião, caralho. Cara. Não mexe com religião. Cara, a questão quanto aos livros, os livros de qualquer autor moderno, por que eles são tão criticados? Ou é o seguinte, cara, porque normalmente... Os caras que atacam pra caralho esses livros são caras que queriam estar publicando e não conseguem. Não, mas isso é meio óbvio, né? Envia o seu manuscrito pro Penumbra só pra ser rejeitado. Não, mas isso é meio óbvio, né? Porque o pós-moderno, ele pode criar em cima, né? O tradicional, ele vai ficar pra sempre respeitando o que já tá escrito. Então... Não, mas mesmo que o pós-moderno for um cara absolutamente criativo, uma coisa realmente, realmente inovadora e tal, existe. E, aliás, eu acho que quanto mais inovador é o pós-moderno, eu acho que esse é o cara que mais vai ser atacado. Porque justamente porque você vai ter, cara, 30 negros que queriam fazer o que esse cara fez e não fizeram, vão ficar enchendo o saco. Entendi. Então é isso aí, concordo com o relator. Ué. Essa pauta tem umas paradas que tá muito retardada, eu vou só ignorar algumas coisas que eu não tô conseguindo entender. Mas vamos lá, por último, pra gente finalizar esse episódio. Vamos lá. Tá da hora. Abre aspas, que é crítica, isso aqui é crítica, né? Abre aspas. Aqui tem crítica. Quando der merda, vai ao terreiro. Que eu acho que isso foi pra gente. Do tipo, a lógica de que... Lógico, o pauteiro trabalha pra nós, né? Ah, tá, esqueci. Trabalha pra nós mesmo. Eu acho muito engraçado porque teve gente que não entendeu esse episódio, né? Não, eu acho que, tipo assim, a gente exaltou Umbanda com, tipo, os magos fodão, esse dos Coro de Leão, ou seja, do próprio Libernu, quando tá com um problema... De alguma coisa, vai pro terreiro, né? Tipo, porra, os caras são tão pica que resolve a parada. E eu acho que a pessoa não entendeu a questão, certo, né? A grande questão é que vários magos desses magões, eles não são bons em magia prática. É uma galera que não Aliás, sabe... Aliás, eles são bons em porra. Você sabe que eu não entendi esse tópico da pauta. Por que eu não entendi se o cara tá... Ele tá criticando essa lógica. Que o pós-moderno não se vira no B.O., entendeu? Ah, tá. Mas pós-moderno vai no terreiro, vai na católica, mas eu já vi um monte de tradicionalista que vai em terreiro. Não. A questão não é essa. A questão, acho que é ver a Umbanda só como isso. E foi... aquela questão da interpretação que a Lívia tá falando aqui. Interpretação de Porque ficou ambíguo isso aí pra caralho. Sim, é porque o pauteiro, ele tem um probleminha que babai e papai, ele tem parentescozinho. Por isso que essa é a última pauta que esse pauteiro vai fazer, porque tá foda. Provavelmente não, porque eu esse pauteiro é... Eu acho que não. Vamos lá, se ele mostrar o seu valor mais uma vez, a gente pode abrir uma exceção. Tá, é que eu acho que depois que a gente publicar esse episódio, ele vai ficar tão feliz que ele vai publicar novas pautas. Só pra... Exatamente. Exato. Ele é um cara muito interessante. Faça o voto, pauteiro. Nos manda. Conteúdo, cara, é sempre o pauteiro ajuda tanto a gente na divulgação do nosso trabalho. Eu acho que é uma crítica meio que não tem como a gente... Vamos deixar claro aqui pro pessoal que tem os pais parentescozinho. A gente fala da Umbanda, que é um 9-0, mas a gente não tá falando que ela é só isso. Então, a gente não tá dizendo que serve. Eu sou contra esse seu comentário, Porque tudo isso que você tá falando aí está extremamente claro naquele episódio. A gente não tem obrigação de repetir essa parada. Tem gente que não entendeu aquele episódio. Então, mas se tem gente que não entendeu, então enfia o dedo no cu e roda, bicho. O que eu tenho a ver com isso? Não sou pai de ninguém? A pauta acabou, mas eu vou colocar aqui um último direcionamento. Eita, Lelê, vamos lá. Ó, com calma e educação pra todos nessa mesa, por favor. Não trabalhamos com educação. É, calma também não. Calma tá três jambu atrás. o mago tradicional, vamos falar sobre política. A gente gravou um episódio em que a gente falou que magia é política, né? Isso sempre teve na humanidade. Né? Tipo, não sou eu que inventei, Andrei, que não entendo nada. Desde sempre que magia existe, magia está atrelada a sistema de política. É. Se magia é vontade... É. Poder. Não é obrigado, não é obrigado. Se o Crowley, que era um otário, conseguiu lutar contra a fascista, você também consegue. Ó, em defesa dessa parada aí, a John Fortune também lutou contra o nazista. Total, cara. E ela não era tão babaca quanto o Crowley. Não, e o Spare tava lá, né? Querendo entrar no exército, né? Mas o Spare é pós-moderna, então não vale. Não vale para quê? Não, o Spare é moderno. É moderno? É. Então, uma coisa que a gente não definiu. Carol dos anos 70 era pós-moderno. Carol hoje, não. Não, calma aí. Ele voltou atrás. Né? Não, calma aí. Onde é que a gente traz essa linha do pós-moderno? Eu não tô falando do pós-modernismo histórico, artístico. Tô falando da magia. O que é o pós-moderno? Da magia. Moderno. Praticamente, a gente tem o pré-moderno, seria aquelas estruturas de pensamento que elas são extremamente rígidas, não permitem um passo fora daquilo. Entendi. Só funciona se for desse jeito. Ou seja, não existe, né? Na prática, não existe. É, na cabeça hoje deles, não. Existem, né? Na cabeça da galera pré-moderna, existia. Mesmo assim, tudo isso foi criado... Não existiu, cara, senão não haveria dissidências. Então, de novo, deixa eu explicar. Pra essa galera, existia. Na prática, não. Mas na cabeça dessa galera, existia. Tipo, eles achavam mesmo que o bagulho foi escrito na tábua de fogo pro Moisés e o cara era quatro. Tudo isso, pra eles, era ali. Sim. Era aqui. Então, acreditavam, seguia a risca. Isso é um pensamento pré-moderno. Você pode ter religiões fundamentalistas hoje, que elas são religiões hoje, que elas trabalham num paradigma pré-moderno. Então você é fundamental aquilo. Aquilo é uma coisa fundamentalista, não escapa. Uma coisa moderna, ela é uma questão que começa a se abrir para outros questionamentos, você começa a ter uma compreensão de uma questão linguística e você começa a trabalhar a partir da interpretação de alguns pontos. Isso é uma questão moderna. O que é uma questão moderna? Quando Jesus fala, amai ao próximo como a ti mesmo, aí você fala, ele tava querendo dizer isso? Ele tava querendo dizer assado? O que é a questão pós-moderna? É tudo aquilo que veio depois. Vale tudo. Vale tudo. É o ápice do... Vale tudo, mas não pode qualquer coisa, né? É o ápice do líquido, modernidade líquida. Cara, da revolução linguística. Quando você fala assim, tudo é uma questão de língua, tudo é uma questão de interpretação, nada está completamente dado e tudo é... paradigmático. Faltou, né? Um tema na pauta. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. É isso que eu ia falar. Isso se resume a nada é verdadeiro, tudo é permitido. Uma frase proferida inicialmente no século XIII. Só querendo fazer aqui um parênteses, eu escrevi um texto muito importante, acredito, na Penumbra Livros, a respeito da pós-modernidade. Por quê? Todo mundo hoje gosta de jogar na pós-modernidade tudo que é de feio e tudo que é de ruim. Porém, ali neste texto eu mostro a arquitetura pós-moderna, a ciência pós-moderna e a mágica pós-moderna, que tem sim a sua utilidade. Então, inclusive hoje, que muitas pessoas usem ferramentas pós-modernas, mas não gostam desse nome porque ficou... Não é legal, não é pop ser pós-moderno, né? No entanto, nós aqui estamos mostrando que não só é pop, como é desejável. A Lua, ela coloca uma questão que é interessante, né? O pós-moderno, ele virou o maior espantalho do século XXI, né, cara? Exatamente, adorei! Obrigado. O espantalho ou o argumento? Porque, tipo assim, é tudo aquilo que você não gosta, né? Você faz as modificações que você quer e que você acha que não te aflige o que você tá fazendo. Mas sabe o que é, cara? A pós-modernidade... O conceito de pós-moderno... Cara, trabalha com a gente conceitualmente, a gente não tá trabalhando isso materialmente ou sei lá, referência bibliográfica. Existe um mundo de pós-modernidade a ser explorado, né? Exato, mas a pós-modernidade, o conceito de pós-moderno, ele pressupõe uma liberdade que muita gente não tá pronta. Ela pressupõe que você tenha uma autonomia e uma responsabilidade por si próprio que muita gente tem medo de ter. Sim. Muito forte, né? Tem uma frase muito boa de um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, do... William Gibson. William Gibson, no Neuromancer. Ele fala o seguinte, o futuro chegou, ele só não está bem distribuído. A pós-modernidade chegou, ela só não está bem distribuída. Tem gente que ainda não chegou lá nela, tem lugares que ainda não chega. Tem lugares que o pessoal está... preocupado com a base da pirâmide se vai ter o que comer no outro dia. Foda-se, é pós-modernidade. Eu acho que é um buraco mais embaixo. O que o Keller falou é uma coisa que é muito fato. É uma questão que eu vejo muito na magia do caos. A magia do caos não é pra qualquer um. Não. Assim porque... como qualquer outro caminho espiritual, não é pra qualquer um. Não, mas sim, mas eu acho que a magia do caos... Pressupõe que você leia bem e escreva bem. A magia do caos, no aspecto de quebra de paradigma e de reconstrução dos seus próprios paradigmas, ela não pode ser pra qualquer um, porque a maioria das pessoas depende do paradigma. É muleta, né? O nome disso é cristianismo. Não só cristianismo, qualquer tradição... Moderna ou pré-moderna. É, exatamente. Entendeu? Também conhecido como cristianismo. Tem pessoas que velho Aion. Tem pessoas que dependem da tradição. Sim. Precisam da tradição. O que eu tô falando de cristianismo é cristianismo em suas várias roupinhas. Agora, por outro lado, isso é uma coisa que até uma hora eu queria sentar pra gente debater isso. Estamos sentados agora. É o seguinte, se as estruturas criadas, por exemplo, hoje dentro da magia do caos, seja sigilo, seja servidor, ou seja qualquer outra estrutura criada, já não estão criando paradigmas que estão injeção da própria magia do caos. Sim. Quando a gente fala em paradigma, é o seguinte, a sua própria condição, sua própria crença, o que você acredita. Eu, quando era cristã e que seguia uma tradição católica, e afirmo aqui sem qualquer preconceito algum, porque se funciona, vai com fé, era o seguinte, a gente tinha muitas discussões e quando a gente perguntava o que é Deus para você, o que é o catolicismo para você, cada um tinha uma resposta, cada um vivenciava a sua fé, mesmo que a gente fosse todo domingo, seguisse ali aquela missa que a gente tava careca de saber, a gente já sabia que o padre ia falar, a gente tinha uma visão pessoal. Então essa é a visão da magia do caos, é saber que cada um tem a sua posição, cada um tem a sua verdade, cada um tem uma imagem diferente do seu Deus. Que pode mudar de acordo com o dia da semana. Exatamente. Se hoje em dia alguma professora de religião, por exemplo, nas universidades católicas, que foram universidades que eu frequentei, perguntaram o que é Deus para você, eu tenho absoluta certeza que cada pessoa irá responder do seu jeitinho. E é isso que é a magia do caos. É você ser do seu jeitinho, sem preconceito. Especialzinho. E aceitar... Escrotinho. Pera aí, rapidinho. Todos. E aceitar o ser humano que está do seu lado. Coisa que o tradicionalista fundamentalista não faz, porque não há respeito. Então a magia do caos, ela representa um novo Aeon. Menos o ser humano fascista. A magia do caos representa um novo soldado. Ela vê além, ela enxerga além, ela enxerga cada individualidade. Ela enxerga que a gente precisa partir de perspectivas individuais e absorver o coletivo. Então isso é magia do caos. Eu gosto muito do que o Grolla falou, que isso eu acho, isso pra mim é muito interessante, porque agora me atentou algo que eu naturalmente eu já acho, assim. Eu acho que o ser humano, ele sempre... Olha o Andrei. Eu provavelmente vou mudar de opinião daqui a uma semana, tá bom, gente? Então isso aqui não tô cagando regra. Isso é pós-moderno. Então, exatamente. Eu acho que o ser humano, ele precisa de uma muleta. Ele vai buscar uma muleta. Então, assim, eu acho que o cara que chega na magia do caos, eu acho que é um pouco de pretensão, porque, assim, o Spare, ele era um cara muito... Spare não é magia do caos. O Spare, da onde nascem os conceitos, etc. e tal. Ele tinha um estilo de vida que muita gente, por exemplo, de magia do caos, provavelmente não seguiria. O cara que provavelmente pede um servidor... tipo, tem aquela coisa do católico da magia do caos, né? Que vai lá pro grupo pra pedir coisa na mão. Esse cara é completamente diferente do Spare. É um cara com muleta. Esse cara nem mago do caos, é. Então, mas até aí... Então, André, mas acho que essa muleta todo mundo tem, cara. Então, sim, essa questão, não tem problema. Eu não queria chegar nesse episódio e chegar, olha só, quem é tradicionalista precisa de muleta, não tá pronto pra verdade, e quem é o dotado da verdade é o cara que tá na magia do caos, ou o cara que é o pós-moderno. Eu acho que não. Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, cada um tem a sua criação, e cada um tem as suas opiniões, seu ponto de vista. Pode ser babaca das duas formas. Eu acredito que hoje em dia, na verdade, tá todo mundo imerso numa pós-modernidade fudida. E não percebe. A única questão é... Pós-modernidade líquida, hein? Pós-modernidade líquida. Isso, Tobalma perdeu. E aí, o que acontece? Citei, você que citou. O que acontece? O cara se apega a conceitos que já estão desenraizados, que tem aparência moderna ou pré-moderna, pra sentir uma segurança. Isso aí, Bauman, eu espero que isso não se repita. Posso falar? Magia líquida. Palavras. Por favor, encerra esse episódio, Vinícius. Magia líquida, em breve na penumbra. Caralho, Bauman. Manda esse original pra gente. Eu considero uma derrota pessoal. A gente terminar um episódio com Bauman. Não, então eu vou virar. Por favor, Vinícius. Peraí, deixa eu esperar a Lívia voltar. Tradicionalista é infantil e pra ser pós-moderno tem que ter culhão. Gônadas. Pra ser uma... Caralho. Ah, é? Fala o contrário, Grosso. Não concordo. Ih! Eu acho que tem júniors e júniors e seniors nos dois lados. Exatamente, concordo. Eu acho o seguinte, concordo também. Funciona pra você? Então continue na sua linha, sendo pós-moderno ou tradicionalista. Aí... Funcionou pra mim, estou muito bem, obrigada. Mas se o cara for... O lance do Grolla, do cara ser sênior sendo tradicionalista. Esse cara, que é sênior dentro do tradicionalismo, ele reconhece e ele não é intransigente. Um cara que segue outra total, total. Calma aí, ele simplesmente faz as paradas dele e tá cagando o sênior do tradicionalismo não é o cara intolerante que se torna a caricatura do tradicionalista. A caricatura do tradicionalista não é o tradicionalista ideal. A marca de uma pessoa sênior é a ausência de proselitismo. Nossa, eu quero bater palma. Eu quero bater palma pra Lívia. É isso aí. Muito obrigado. Não faço a mínima ideia, não tô entendendo nada, mas... Manda um recado pra aquela galera lá, cara. Manda um recado. Qual que recado? Manda um recado ali, cara, pra acertar alguém aí. Vai lá. Ah, eu vou acertar? Penumbra Libros, os 40 servidores sairão em breve. Compre. Perdeu o recado, tá vendo agora? Outra pessoa. Eu ainda tô curioso pra saber qual que é a pergunta do Andrei sobre tradicionalista e pós-moderno e política, cara. Como é que... Ah, é verdade, né? Como é que a gente vai fechar? A gente vai falar episódio? Isso fora do ar. Beijo. Como é que fecha esse episódio aqui que eu ainda tô conseguindo falar? Fala. É, eu tô tentando, né? Você tá me interrompendo? Vai lá, Andrei. Vai, aproveita. Perdemos o fim da gravação. Eu vou fazer isso mesmo. Sabe o que é? Vai estar na maior confusão. Perdemos, aí vai acabar. Aí vai chegar eu todo tipo... Sabe o que é mais isso? Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente estava gravando esse episódio e, de repente, a Amy, a linda cachorrinha do Vinícius e da Lívia, simplesmente pegou fogo do nada. A combustão espontânea aconteceu, como sempre, muito imprevista. E aí a gente descobriu que ela estava bem. Na verdade, era um efeito colateral de um superpoder que a cachorrinha tinha. A gente descobriu que ela é tipo uma espécie de X-Men canina. Então, para encerrar esse episódio dessa maneira bem... pós-moderna, eu vou simplesmente dar tchau. É isso. Ósculo no bode, praise the sun. E até a próxima quinzena, se papai do chão deixar. Quem escolhe o seu egrégora pra viver é você. Então, vote consciente. Tá errado, você é choque de egrégora. Vote consciente, mas vote em mim. Você não pode, não. Você tem que seguir o que a gente tá falando, que é a verdade. Choque de egrégora é coisa de magista fraco. A verdade. Fracote. Vocês que misturam qualquer coisa e no outro dia tem até diarreia. É verdade. Não foi o meu caso. Tem um ponto aí. Um argumento que nós não podemos negar. Que... Mas todo mundo sabe que misturar cerveja com uísque dá ruim, né? Ai, cara, dá muito ruim. Qualquer coisa, né? Ou é fermentado... Fermentado com destilado. Não, se você misturar com Jack Honey. Eu tenho... Caralho. O meu amigo Thiago, não sei se tá assistindo a gente aí, ele tem a teoria de que se você comer amendoim, tá tudo certo. Gente, eu só vou pedir encarecidamente pra vocês tomarem muito cuidado com o barulho na mesa. Tá, barulho de ficar mexendo na cadeira. Desculpa, gente, desculpa. Não, é que não é você não, não foi indireto pra você não, é que todo mundo tá fazendo. Mas não, você também, tá? Not your bab... Desculpa. Tô lembrando do coroa, amigo do meu avô, que lutou na guerra, que ouvia um barulho de latinha abrindo e se jogava no chão. Chão que era granada. Ai, que triste. Mas eu tô rindo. Triste mesmo. Eu conheci um cara que foi a mesma coisa com fogos. Ai, que triste. Aí ele morreu. Sim. Deixar um frigobar aqui na mesa, assim. Pá. Ô, galera, por favor, que se você tiver um frigobar... Você que dá cachaça, pode dar um frigobar, né? Quem dá cachaça, dá um frigobar, né? Pelo amor de Deus, né? Tá ali, né? Se você quiser me dar um frigobar 12 volts e me botar na minha futura camper van, fica à vontade. Vamos lá, caro então. Pra caralho. Pai, me ajuda. Me dê paciência, porque você me deu força, eu quebro a cara. Quem é o seu pai, Andrei? Meu pai? É um doido. É o Mr. Catra. Não, é sério? Espiritual. Ah, o meu pai espiritual? Aham. Eu não sei. Nunca perguntei. Não, eu queria saber. Eu sou o bastardo espiritual. Eu queria saber. Eu sou o Jon Snow. O Shaori já falou, filho feio não tem pai. Deixa eu não consigo ver meus comentários, tô triste. Mas enfim, vai. Todo desculpa, você vai ter que repetir, desculpa. Porque eu preciso fazer esse protesto aqui. Tem alguém fazendo pipoca nessa merda. E eu tô sentindo o cheiro. Pode continuar. É o vizinho. Filho da puta. Pode continuar. Desculpa, desculpa te interromper, pode repetir. Que isso, ridículo! Eu gosto muito. Eu gosto muito porque o Keller, ele baniu o microfone. Ele falou: eu não preciso mais, é tipo o círculo. Eu não preciso mais do círculo. É pós-modernidade. A minha voz alcança o ouvinte, né? Seu arrombado. A sua casa tá alcançando. Né? Agora vai ser pesado. E por favor, queremos. Gente, a gente não tá fazendo podcast de cada um deles, então a gente pode ser breve, tá? A gente pode dar cada um seu posicionamento. Então vamos embora. É, pode ir. Tá, pode ir. Porta da rua é sem mentira, cara.